E estamos começando mais um Super Controle Podcast direto. Sim. E hoje falaremos sobre jogos ruins parte 2, ruins para nós. Agora tem a parte 2, jogos ruins, jogos que odiamos. Mais cacetada, mais porrada, mais cabeça rolando, mais frajola, criticando o GTA, mais tudo. Não, que eu vou criticar o GTA, mas sempre eu vou fazer. Isso aí, a crítica eterna de Andrews. Como sempre. Aqui quem fala é o Six e eu tenho que aprender a, jogar antes de falar mal dos jogos, todos. Opa. Tem que aprender a jogar. Falem. Aqui é o Julie e nunca põem peixes para fazer paródias de jogos. Não vai funcionar. Aqui é o Lanzoner e eu prefiro jogar Free Cell do que essas merda de jogo que nós vamos falar hoje. Vai, Jerônimo. Grande Jerônimo. E aqui é o Frajola. Além de odiar muito GTA, eu odeio muito mais ainda a Disney. Fica a dica. Eu sou o Fuca e prefiro pegar um console Commodore do que jogar Xbox 360. Polêmico. É um Insta. E nesse cast teremos convidados especiais, né? Muito especiais. Muito especiais. Três deles, né? A Lika e o Fernando, casal gamer podcaster. Oh, yes. Oi. Fernandão e Liquinha. E, é claro, uma surpresa no final do cast. Já sabem quem é que tá aí no post? Tá escrito no post. Surpresa, né? A não ser que vocês baixem pelo iTunes aí, não tem no post. É, então, por favor, surpresa. Surpresa. Então tá, Rodrigo, chame o quê? Agora, leitura dos e-mails. Correndo do Frajola, que vai falar mal dos jogos da Disney. Correndo do policial. Então tá, e-mails e recados e comentários, alguns recadinhos, Julie, para dar? Comentários, cara, nosso Twitter, sempre. Oh yes, @supercontrole, @juliemosquito e @mateusix. Em breve, @rodrigolanzone. Opa! Em breve, @lanzonet. Eu tô sem net no momento, não posso responder a ninguém. Ah, sim. Comunidade do Orkut, por favor, sugestões de assuntos, a gente precisa. Eu vou até fazer a voz de homem agora, a voz de sério. Gurizada, a gente tá precisando, não que a gente necessite, mas a gente quer sugestões de vocês pra saber o que a gente faz direitinho com os assuntos. Então, dê ideias de assuntos, ou que vocês não gostaram, ou que vocês gostaram, novos, assuntos de outros casts que vocês querem ver nós dando a nossa abordagem e tal. E outra coisa que a gente tá pedindo também são as frases, né? Pra vocês deixarem as frases preferidas. Escutem o cast. Lanzoni falou um negócio. Pausa, vai lá e põe a frase na comunidade. Coloque. Estamos a rir, a esperar. Sim, né? Vocês sabem, Frajola campeão. E então a gente vai fazer um produto com essas frases. Não vamos citar agora, mas em breve vai ter produtos do Super Controle. Aguardem, então, aguardem. A sua frase preferida pode estar no produto. É isso aí. Então. O que mais? Playfire bombando. Playfire com certeza, pode adicionar nós lá, tem a comunidade. Acompanha o que a gente tá jogando. É legal isso, né? Tu vê que o Rodrigo só mente quando diz que joga Policenauts. Beijos. mas o que? Playfire, né? Sempre conversa com a gente por lá, a gente responde mais lá do que o Orkut, pelo menos eu, porque, enfim. E, cara, todo mundo tá falando do jogo justo, a gente tem que falar também, vamos entrar na moda. Vamos entrar na moda e um pedido, por favor, aprovem o jogo justo. É, isso aí, sigam, né, o @jogojusto. A gente queria falar com o Macir, a gente não conseguiu tempo, mas em breve a gente vai fazer uma mini entrevista com ele, talvez colocar no site, enfim. Mas é isso aí, no Twitter, @jogojusto/jogojusto. Quem não sabe o que é jogo justo, vamos explicar, né? Mas acho que todo mundo já sabe. Você sabe, né, que os videogames têm 80% de impostos e cagalhando em cima da gente sempre, né? O governo, nosso chapa. Que o governo encaixa isso como brinquedos, supérfluo. Né? E aí o Macir tá entrando, né, com essa petição. E o deputado gaúcho, né? Isso. Deputado gaúcho que entrou com essa petição, tem apoio de grandes produtoras. Muitos produtores, né? Square já tá aí no meio. Square, sim. Nintendo, Sony, porque Ubisoft, todo mundo tem a ganhar, né? Todo mundo tem a ganhar. Nós vamos comprar mais jogos, menos jogos piratas, afinal a gente tem muitos jogos que a gente ama e todo mundo sabe que merece bem ser comprado original. Ah, com certeza, isso aí é o futuro, né? É. E se não é agora, acho que não é mais, tem que ser agora. Jogo Justo agora. Então sigam eles, saibam as novidades do Jogo Justo, né? Sempre. E também quando vocês tweetarem alguma coisa sobre isso ou que tenha a ver com games, usem o hashtag sustenido, né? É, hashtag do Jogo Justo. Isso aí. Isso. Então vamos aos e-mails. Vamos aos e-mails, o primeiro e-mail é de Night. Por favor, Knight, se coloque seu nome, a gente quer saber. Beijo. É que quem o Knight é o Knight do site, né? Do Knight. Então, pois é. Knight, enfim. Do site. E aí, galera do Super Controle, eu gostaria de colocar um adendo sobre um bizarro game crossover da SEGA lançado para o Dreamcast, chamado SEGA Gaga, Lady Gaga Things. Loucura, loucura. O game não é muito conhecido porque foi lançado apenas no Japão em 2001. Trata-se do RPG que conta a história da SEGA desde o seu começo até a era Dreamcast. Olha, eu vi vídeos, ele até mandou no post aí e tal, no e-mail, o vídeo, coisa assim, ó, bonito e sincero. Meu sonho é jogar esse jogo. No jogo, trata da SEGA, claro, que está à beira da falência, e você conta com grandes personagens da SEGA que poderão lhe ajudar e arrumar ideias criativas, como, por exemplo, restar personagens de Golden Axe, Alex Kidd, que, em especial esse, depois de perder o emprego na SEGA, virou um atendente de supermercado. Sim, acreditem, o link está no post. Sim, o link está no post. É muito legal, né? Muito foda. Personagem muito principal de Puzzle Dragon, Clockwork Knight, do Saturno e, claro, o Sonic, né? Apesar de não ser exatamente o game de luta, ele diverte com as batalhas e paródias. Enfim, um abraço. Ele também vai mandar em anexo as imagens do jogo, né? Para o deleite de todos. E o link está no post. O link está no post aí, né? Então, do jogo SEGA Gagaga. Abraços e sucesso. Pena que só saiu no Japão, né? É, não conhecia mesmo. Infelizmente. Fiquei abundado quando conheci. Então, o próximo e-mail é do... Então, o próximo e-mail aqui é do Eric, 23 anos, né? Que ele trabalha na Receita Federal e mora em São Paulo, capital. Opa, perigo! Olha aí, olá, chapas. Como já mantém no próprio site, triafudê esse cast de vocês. Sempre ficava imaginando, e se o Mega Man lutasse contra o Ryu, qual seria o Hadouken mais poderoso, ou o poder e tal, e tal. Jogos crossover são geniais, porque nos permitem tornar aquele EC realidade. É verdade, né, cara? Olha. Meu crossover preferido é, com certeza, a franquia Smash Bros. Ali, ó, a gente falou um pouquinho. Justamente por colocar um jogo de luta personagens mais inusitados possíveis. Tipo o Pikachu e o WTF e vários... É verdade, muito louco bizarro. Esse jogo, muito louco. Louco. Bom ver a Peach chutando a bunda do Bowser pra variar, e a calcinha dela também. Uau, que isso? Mentira, não tava escrito. Quero aproveitar para indicar um game sensacional, independente, feito por um brasileiro, Duel Toys. Tem duas versões, né? O 2 é mais completo e tal. Ele é um jogo de luta com elementos RPG e tal. E ele é bem feeling do Pocket Fighter, assim. Eu joguei bastante pra olhar. Eu joguei também, baixei. Acho que tem 200 mega, nem. Isso, acho. Isso. 150. Cento e pouco. É bem feito, tem vários. Pra ser independente brasileiro... Tá, não vamos, né? Tá, também, não, né? Não é um Marvel vs. Capcom. Mas pra ele ter usado o jogo, é uma ótima ideia. Isso, a ideia é ótima. E é bem Pocket Fighter da vida, né? Bem fácil de jogar e tudo. E tu luta contra teus colegas de aula, assim, tu vai ganhando nível, assim. Um Edu. Pokémon Feelings. E tu vai abrindo mais personagens. Tem de tudo, tem até Michael Jackson. Sim, Indiana Jones, a noiva do Kill Bill, Glacius, Sub-Zero contra Ryu. Sim, é possível. Tem o leão. Tem um leão branco pra jogar. E então, tá aí o link do site, né? Isso, do jogo também. Baixem aí, confiram, que é muito bom. Legal, cara. Super Controle approved. Percam algumas horas pra jogar esse jogo, que vale a pena. Então tá, né? Um abraço, Eric. Valeu, Eric. Então, o próximo e-mail é do Guilherme Pelli, de Campinas, São Paulo. E aqui ele faz umas correções sobre algumas coisinhas dos crossovers. Eu gostaria de fazer três observações sobre o que foi falado no cast. Primeiro, vocês citaram que Marvel vs Street Fighter foi lançado para arcade, PlayStation, Saturno e WonderSwan. Só corrigir, não existe versão do game para o WonderSwan. Falei pra vocês que não tinha. Isso é verdade. Número 2. Quando vocês falaram sobre os personagens super de Jump Superstars, vocês citaram o Kotikami e disseram não saber quem é e não conhece o personagem. Só a nível de informação que pode ser interessante, Kotikami é considerada a série personagem mais bem sucedido do Japão. Ele foi lançado pela Jump em 1976 e entrou para a história dos mangás do Japão, sendo o mangá que há mais tempo é publicado. A história básica é sobre um policial chamado Kotikami que protege a ordem do Japão contra os mais diversos tipos de bandidos. Olha só podia ser sucesso, né? Defendendo a nação, né? O personagem é tão amado por lá lembrar que existem diversas estátuas do personagem espalhadas pelo Japão como forma de homenagem. Fica aí a dica. E a terceira e última, mais bombástica das coisas que eu tenho para falar. Achei até que vocês iam comentar sobre Tatsunoko vs Capcom, um personagem de Tatsunoko que todos conhecem no Brasil, inclusive eu. É, isso a gente até não falou, né? Não sei porquê também, na real. Enfim, acho que ficou no esquecimento tanta informação e não está no jogo. E eu lembro que nós mesmo comentávamos que ia ter ele por ser da Tatsunoko. É o Shurato, o Shurasaka! Enfim, a série foi produzida pela Tatsunoko e quando eu fiquei sabendo do lançamento desse crossover, chorei. Desde o anúncio, já estava sonhando na luta Ryu vs Shurato. Pior, todo mundo pensou nisso, não é? Enfim, Tatsunoko, infelizmente... É, não, eu lembro... Tatsunoko, né? Daí o pessoal, tem o Shurato, opa! Tatsumoto não sei o que é do Shurato. Meu Deus, vai ter o Shurato. É, e infelizmente o Rei Shura ficou de fora, né? Grande abraço e continue o ótimo trabalho de vocês. Está lindo. Então tá. Mais alguns comentários? E, claro, o Damask sempre adicionando informações, né? Nosso, muito obrigado. Nosso Enriquepédia. E tem algumas... PCG, tem alguns Damask. Como Breakers aí que o Juliano vai ler e vamos comentá-los rapidinho, então. Combo Breakers do Damask, né? Alex Kidd e Shinobi World não é um crossover, é sim uma paródia de Shinobi. Mas o sentido que a gente quis falar foi que foi o primeiro jogo que juntou duas franquias diferentes. É, tipo, não é um crossover. Veja só a emoção. Não tinha nas revistas, veja, o primeiro crossover. Mas é que juntou os dois, então é um crossover. Não deixa de ser, né? Porque juntou, enfim. É, até ele cita aqui outros jogos que são paródias. Assim, tem vários até, eu conheço. Olha aqui, ó. Outra coisa aqui que ele comenta, que eu comentei no Castle, que acho que não ficou na edição, que o X-Men Children of Atom já tinha um crossover dentro dele. Gol, que era um personagem secreto. É verdade. Não lembro se ficou na edição ou não, mas eu comentei isso. Mas ele comentou, tá certo. É. Mas muito obrigado. E o Marvel Super Heroes também dava pra jogar com a Nita, do Darkstalkers. É. É verdade. É, mas só na versão de console, se eu não me engano. Isso, da DPSX. E o Norimaru só aparece na versão japonesa de Marvel vs. Street. Sim, é verdade. Essa aqui é a explosão de mentes. Essa aí sim. Olha aqui, ó, vou ler na íntegra. No Capcom vs. NK, a frase da Kaiser provavelmente foi pega de alguma rádio brasileira que é internacional. Alguns dizem que é Jovem Pan, mas nunca foi confirmado. E é notório o fato que os estúdios de games pegam músicas de rádios ou comerciais TV para não pagarem por elas. Olha só. Olha ali, ó. Provavelmente o responsável por esse departamento não entendeu que Kaiser, a cerveja dos melhores momentos, era uma propaganda e não uma parte da música. Pois é, né? Só pra verem como isso de pegarem músicas aí é verdade, vejam o jogo Sonic 1 lixo. É isso. Se vocês notarem, a maioria das composições durante as fases são bem simples. Algumas aparecem até chiptunes. Logo quando o jogo saiu, descobriram que a SEGA pegou remixes de séries, de temas da série na internet e simplesmente colocou no jogo. Veja você, explosão. Isso aí, um beijo do Sonic Crepúsculo. Tá, tem aqui embaixo. Então tá, obrigado Damask, nosso Combo Breaker Man. É. Combo Breaker do Damask. Não, então tá, mano. Como a gente já falou, mesmo assim, às vezes a gente cita e fica fora da edição, né? Mas tudo bem, continue, né? Por favor. E é isso aí, então, voltamos ao cast de Jogos que Odiamos, parte 2. Pra nós, pra moda, hein? É isso, Jogos que Odiamos, né? Não é, são jogos ruins. Policinautos faz a dança dos e-mails embora. Aí, pé. Voltamos dos e-mails. Seguindo, então, rapidão, né? Bom, antes de falar mal de todos os jogos possíveis, a gente tem que entrar num debate. O que faz um jogo ser ruim, ser péssimo, ser horrível para cada um de nós, né? Posso dar minha opinião? Primeiro, jogo feito às pressas. Exemplo, muitos jogos de filmes, não todos, que são feitos para serem lançados junto com o filme. Ficou uma merda. Que são feitos para tirar o dinheirinho do paizinho. Ou filhão, comprei pra ti, filhão. Aqui, aí que tá. Ó. Tem algum gênero que vocês não gostam, assim? Especificadamente GTA MMORPG e os jogos que o Frajola gosta. Eu não gosto muito de simulação. Qualquer jogo que preza a simulação real não é das minhas. Eu não sou fã de estratégia e corrida for real. É. O que, que é corrida for real? Já saberá. Vai se foder, não é? Tá louco. É, eu também, um dos gêneros que eu menos gosto é estratégia e alguns jogos de esportes. É, sim. Peraí. Levantei de pé. Temos um outbreak aqui, porque Fuca era um antigo odiador de RPGs. Quem escutou o cast antigo, eu deixei bem claro que o que eu não gosto nos RPGs é batalha em turno. Vou falar de um estilo de jogo que não me agrada, chamado RPG. Final Fantasy pra mim é fraco. Escutou, ancião? Fraco. é fraco. Essa coisa de turno, de eu bato, aí eu espero a minha vez, tu bate. Opa, agora eu ganhei um nível, estou mais forte que você, agora é você que bate. Isso aí é RPG que tu tem que jogar em mesa. Tu joga em mesa com amigos, com fichas de personagem, com dados. Isso é método de jogo de RPG de mesa. RPG de videogame virtual tem que ser uma coisa mais ação, as batalhas mais intensas. Já consigo jogar RPG de turnos, mas eu ainda prefiro, se tem um action RPG, já fico mais feliz. Então, amigos, já a inserção de Fuca. Sim. Já deixa o que vocês vão esperar nesse cast. Talvez o jogo seja só ruim só pra nós, só pro Lanzone, só pro Six, só pro Frajola. Não, é que... Não levem como tudo, né? Quando eu falei aqui dos RPGs, eu conhecia Final Fantasy e alguns outros. Aí eu conheci Shin Megami Tensei. Mas tem uns jogos que nós vamos falar que não tem perdão. Se não, tu gosta... Sim, com certeza. Tem uns aqui que não dá pra engolir. Por favor. Então, desde já, mandem, comentem, mandem nos e-mails os seus jogos odiados e olha ruins. Só, seria bom se vocês falassem mal da gente também nesse cara. Comentários tipo, o que tu falou mal do meu Nani? Preferido? Nani. E aí vai ser bonito, né? Então vamos me chutar muito, então. Porque... Nani! Então, por favor, chutem Frajola, comentem demais. Ou cara, amem, né? Frajola, coração, coração, né? Estou prevendo o Walt Disney sendo muito chutado nesse cast. Então, já que tá todo mundo no clima, vamos ver quem será o primeiro a levar o chute dos ouvintes. Bom, vamos lá. Este jogo que vou citar nos remete à nossa chapa Capcom. Puta merda! Chapa Capcom, chapa de tantos sucessos que amamos, que jogamos, né, Matheus? É, pois é. Fuca, eu acho que eu li o teu pensamento. Sim. Eu acho que tu vai citar o jogo que eu ia citar, então, mas prossiga. A nossa chapa Capcom lá no final dos anos 90, metade, né? 96 inventou um jogo e um gênero. Um gênero não, porque já estava com Alone in the Dark, né? Pronto. Pioneiro e tal. E inventou um gênero chamado o jogo Resident Evil. Todo mundo aqui já se cagou, como o Frajola bem lembrou no cast passado do cachorro quebrando a janela. Isso. Um dos mais baixados, hein? Então a Capcom, vendo o sucesso, resolveu investir num jogo semelhante, a qual eu, como fã dos inimigos deste jogo, fiquei muito contente em jogá-lo, chamado Dino Crisis. É um Resident Evil com dinossauros. Muito bom. Interessantíssima ideia. E aí, o 2 já fiquei meio assim, por quê? Virou ação, né? Deixou de ser terror, passou a ser ação. Sim, ação. Mas se tu vai ver, os Survivor's Horrors hoje em dia são ação. E o primeiro que fez isso foi o Dino Crisis 2. Hoje tu viu o Dead Space, os próprios Resident Evil ficaram assim. Sem falar que Dino Crisis 2 é só a mesma coisa. O lance debaixo d'água é matador. É foder. A coisa que eu menos gostei nesse jogo e não gosto que os jogos de hoje repetem é pra que conseguir as armas. Exatamente. Comprar, que eu tá? Que tu compre as armas. Porque nos outros jogos tu encontrava as armas, tipo, na cidade. Tu entrava numa fábrica abandonada e lá no depósito que tu achava alguma coisa. Hoje em dia não. E tu vai lá e tu compra com o Stranger. Por exemplo, tu matava... Ou no início de cada capítulo. É. E no Dino Crisis 2 foi o primeiro que fez isso, que tu matava os bichos e tu ganhava pontos. E esses pontos o BP, acho que era, né? É, eu não Battle, lembro. Battle Points. É, não lembro, enfim. E aí com esses pontos tu trocava lá num shop virtual por armas. Aí, meio assim, mas tudo bem. Terminei o jogo, curti o jogo também. Ou um ainda melhor. Aí o jogo pegou um hiato. Não saía. E falava de uma continuação. Aí então, saiu a tal da continuação. Para Xbox, já fiz cara feia. Epic Fail. É Xbox Epic Fail, né? Vamos combinar, né? Alunos do professor Xavier. Pois é. E aí Dino Crisis 3, saiu Xbox. Vamos ver o jogo. O que é isso? Um jogo no futuro? Como assim? Jason X? O que? Jason X? Uma nave espacial? O que? Dinossauros? O que? Dinossauros na nave? Robôs? Dinossauro com robôs? O que é isso? Game over. Fim. Por que que a Capcom cagou toda a história, colocando robôs com dinossauros com partes de robô? Frajola, me explica. Veio do futuro, mas é muita... Sim, não, até a história dá pra aguentar, porque não. É um negócio de portal, de viagem no tempo e tal, mas no espaço, Frajola. Mas como o dinossauro veio de outra dimensão? Como é que ele tá posso tripulando? Posso fazer um adendo? Pode. É difícil ter jogo bom que o inimigo é robô. São poucos. É... Cara, eu joguei uns FPS, alguns jogos ali, que o inimigo robô é a coisa mais idiota que tem. Mas continue. É mais fácil dar errado do que dar certo, né? Sim. Então, a jogabilidade é a tradicional jogabilidade. Horrível. É horrível. É assim. Troca de câmera, a gente tem que pular. A câmera é horrível do jogo. Não, mas eu digo assim, os botões de caminhar é a mesma coisa. Sim, mesma coisa. Porque é ainda aquele esquema de câmera fixa. Isso. Só que tem um lance que tu tem que pular e usar um tipo um jetpack. Primeiro pelo controle da caixa X. É verdade. O controle do Xbox caga tudo. A jogabilidade, os botões e tal, é a mesma coisa dos outros. Só que aí temos as câmeras, como disse o Frajola, e tu pode pular no jogo. Survival Horror, tu não pulava. Isso. Eu odeio o jogo. Tu sobe nos troços. Tu sobe. Tu se pendura. Quando tu precisa subir, tu se pendura, né? Isso. Tomb Raider. O botão de ação faz o cara se pendurar. E aí tu usava um jetpack, Frajola. Isso, pra meio que dar um voo curto, né? Tem espaço curto pra tu voar. Vejam só, vejam só. Horrível. E o gráfico do jogo também, Frajola. Não faz jus ao Xbox. Não faz jus ao Xbox. Enfim, Capcom fail. Dedinho pra baixo pra ti. Esse jogo deveria vir de brinde com algum outro jogo da Namco. Você vem de brinde, deve ser aceitável ainda. Não, por que, cara, que ele olha pra mim? Não, tem que vir de brinde, eu acho. Antes de falar mal do jogo, eu quero falar que o jogo tem muitos fãs e fanboys, principalmente. Olho para a Frajola. Ai, meu Deus do céu. A história é bacaninha, assim, sabe? Eu gosto de Japão feudal, misturando, assim. Só que o que eu não gosto é aquele lance de Smash Button. Seu nome, atenção, sou Calibur. Não acredito. Calma aí. Mas fala de Tekken, cara. Fala de Tekken, mas não de... Não. Tekken não dá. Esse fim de semana, fiquei jogando com a minha prima, jogando eu, ela, o Diogo e a Grazi. Tu e a tua prima e a Grazi. Meu Deus, como eu falei em alguns casos anteriores, jogos de menina. Vou falar o seguinte, então. Essa é uma história bacana. Tá, vai lá, mano. Eu não vou falar Soul Calibur 1, 2, 3, sabem que é tudo a mesma merda. É, tudo na série, então. Soul Edge até que vai, porque era Play 1 e era bacana, e a música de entrada. Gosto. Ah, entrada é muito. Por que comprar o jogo? Olha que música de entrada legal. CGs bonitas no Soul Edge aí. Muito triste. Não, mas o Soul Calibur, gráficos foda. Não, gráfico. Né? Sempre matando, né? Eu uso o Play 3 do PSP, tu vê que o jogo é muito foda graficamente. Ah. As músicas são bonitas, os personagens têm um certo carisma, mas o problema... A jogabilidade. É a jogabilidade, sabe? Ou é Ring Out cada 5 minutos, tu não pode jogar que é Ring Out. Isso é coisa verdade. De Virtua Fighter 2, né? Tá, isso é verdade. Isso nós é verdade. Assistimos lá num outro cast, não lembro qual foi, que Ring Out hoje em dia... Tanto que tem aquele esquema do Dead or Alive, né? Que tu cai do ringue, tu vai num outro ringue. É interessantíssimo, né? Mas até os mortais novos aí, que eu não curto muito, mas se tu voa fora, tu cai num outro lugar pra lutar. Tipo, não acaba a luta, ring out. É o DC, velho. Não existe na vida real o ring out. Tá, nem fala do DC. Deixa tá, vamos fingir que existe o ring out, porque é um torneio e tu cai fora do ringue, é tipo WFF, sei lá. O que tem ring out aí? Ultimate Fight. Até no WFF. Só uma pergunta. Da onde que alguém vai sobreviver cair num precipício ring out? Não, mas não é essa a questão, é o ringuinho ali, o ring out. Não, nem falando isso, mas eu digo, ok, isso passa, então. A jogabilidade, não dá. O primeiro Soul Calibur abalou, né? Todo mundo falou, não existia revista que não falava mas do eu, primeiro eu, do sim, Dreamcast. Sim, porque mudou, porque era o primeiro... É, porque se defasou, né? Saiu o 2, o 3, o 4... Não, eu tô falando do 3, posso falar do 4, posso falar do 6. Se defasou. O problema do jogo, cara, primeiro não sei o nome de nenhum personagem. E ó, que eu joguei essa porra. Ué, tu sabe sim, Yoshimitsu, porque é do Tekken. E outro... O que eu lembro é do Jepo, que eu fiz, né? No seu caso, da vez. O que eu lembro é do Astaroth também, que ela é huge. E do Siegfried, eu acho que é, né? É. Acho que é Siegfried. E eu lembro que tem umas gatinhas. É da ataque. Não, cara. É que eu não lembro que é o cara que tem a espadona huge, malafaca. É o Nightmare. Nightmare. É um que tu... Astaroth. Não sei, tu só apertava triângulo e ganhava o jogo. Eu não sei, mas eu vi... Num dos últimos eventos de cosplay, eu vi uma guria vestida de uma personagem do Soul Calibur 3, que é aquela ninja que usa roupa azul e a máscara, tá? Que e a cosplay era muito gostosa. Então, era tudo. O que vale no jogo é a cosplay, né? Então, o que Fuka disse, ó, sim. O problema, cara, quem tem a espada maior ganha nesse jogo. E não disse que não. Porque eu fui jogar com um amigo meu de Bento. Ele, não, não, vai ter campeonato de Soul Calibur na Solar Games. Então, eu fui em segundo lugar, fui jogar o cara, só fiquei batendo triângulo indo pra frente e ganhei dele, porque ele ring out. Porque eu peguei a espada maior. É assim que funciona o jogo. O Rodrigo jogando lá no evento, videocast, Feelings, é, por favor, olhem, ele ganhou do cara, campeão lá, ring out. E aí, todo mundo que curte o jogo, ou mais ou menos? Todo mundo que ama, loves? Não, amar só... não, né? Amar não, eu gosto. Ah! Eu só jogaria se não tivesse outro jogo, porque... Caraca, jogaria se não tivesse outro jogo, é uma acusação. Não, animação zero, tipo, eu não vejo muita graça. Ah, então vai ter uma pro Julie também. Pra reforçar o que o Six fala, o ex-namorado da minha cunhada levava o Play 2 dele no fim de semana lá na casa da minha namorada e da irmã dela. E aí ele estava na TV e tinha vários jogos de Play 2. Qual era o único jogo que a minha cunhada ficava jogando? Soul Calibur. Ó, oh, sim. E ela ganhava de todo mundo e se achava o máximo. E nossa, se matava de rir. Não, realmente, ó, oh, grande jogo. Não, mas muito legal, não sei o quê. É isso aí que eu queria falar aqui. Quem tem espada maior ganha, facas guinso ganhando sempre. Não, uma outra coisa que eu acho... Tem um carinha que tem uma faquinha mini, o cara nunca vi ganhar uma batalha, não, é impossível virar o jogo. Me corrija se estiver errado. Ou eles tentam desenvolver uma história muito grotesca, muito épica, né? Porque tal personagem tem o coração negro, não sei o quê. Só que, tipo, durante o jogo, story mode não tem nada, não tem nada, é só batalha. Sabe? Estou aqui, ó, uma luta. Tem uma conversinha básica. Tá, vamos lutar, vamos. Com potencial gráfico, com todo o esquema e tal, tu podia até fazer um... É que a Namco sabe fazer Tekken, né? E a história é sempre a mesma, né? O Soul Calibur, o cara toma a espada gigante e ganha... E eu tenho o Soul Calibur, agora eu tenho o Soul Edge, agora eu tenho o Soul Bicha. Tá bom. Fim. Meu joguinho aqui... Sim, eu vou pegar um jogo da Sony, triste fim. Um jogo chato, chato, chato. Que esse queria conferir o jogo, mas achou chato, boring também. O jogo é para PSP. É triste falar que o filho que me deu tantas alegrias me deu um disgusting. Seu nome é Patapom. Ah, é uma bosta isso aí, tá louco? Caramba. Vi vídeos mostrando... Vi lutinhas dos bichinhos lá da tribo Patapom lutando e eu achei que era um jogo plataforma, que tinha uma musiquinha xarope. Eu pensei, bom... Música se... xarope! Patapom, patapom, patapom, teu cu. Enfim, achei bom. Não, não, não. É jogo do Japão, mas deve ser psicodélico o jogo. Pensei, se é psicodélico, deve ser ao menos divertido. Tá, peraí. Fui jogá-lo. Matheus Kies me recomendou. Baixa o jogo. Não, não, a verdade é que eu queria ver. Não, confiar, né? Na no Six. No, não, eu queria. Comprei, sempre quis ver esse jogo. Lanzoni comprou no The Game Shop. Tá. Pior. Não, a verdade é que eu sempre quis ver esse jogo. E todo mundo falava. Tu confiar no gosto do Six também. Vai comprar um papel higiênico. Esse jogo tá no top 25 da IGN. Da IGN. Se eu não me engano, é um dos melhores jogos do PSP, segundo aqueles boca aberta lá. Bom, né? Então eu desisti de comprar o PSP. Pelo amor de Deus. Ah, para, tá, dei uma chance ao Japão. Enfim, fui jogar o jogo, mostrava animações de um X sendo pressionado. Que o jogo brinca com os botões do X sendo pressionado, né? Dá um quadrado, um triângulo e uma bolinha sendo pressionados. E tu escolhe um seleto grupo de patapons. Aí fala que você é o deus do jogo. No caso, tu põe o teu nome e tu é o deus do jogo. Ó, Deus poderoso, nos guie para a luz, para a luta. Aí tu começa a apertar. Black and white. Pata, pata, pom. Quadrado, quadrado, bolinha. Sim, o jogo é de apertar botõezinhos, fazer musiquinha. É uma merda esse qual jogo. Vai apertar botão? Qual jogo vai apertar botão? Hein? Hein? Hein? Tem desafio? Pra fazer musiquinha. Que eles começou a jogar o jogo, começou a fazer careta. E quando ele faz careta, é porque ele não gosta do jogo. E aí, Kies, é ao menos interessante. Eu não entendi mas, nada. Cara, é muito chato. Eu não entendi porra nenhuma. Estou confuso. Enfim, a minha citação. Não tenho mais o que falar. Não, tu já olha no nome. Bosta. Tu olha no nome e já na capa tu já vê que é ruim, que é podre. Tá, e tu vai me abaixa uma coisa. Tu vai sendo indicado por um não, cara. E vocês dois são... Não, e o pior de tudo. Vai sair a versão 3 do jogo. Bom, eu... Deixa eu ver, desde a época do Super... Do PlayStation, eu jogava jogos da SNK, né? Adoro Garou. Garou, pra mim, é um dos melhores jogos. Last Blade também é muito a fuder. Joguei no Dreamcast, joguei em emulador. Mas tem um jogo que todo mundo gosta, creio aqui dentro da sala, a maioria gosta. E ele vem desde o 94. Ah! Como assim, cara? Como assim? Eu nunca quis citar ele. Everton, tapa os ouvidos, Everton. Eu nunca quis citar o nome deste jogo. Por respeito, eu nunca consegui gostar. Nunca. Benimaru, tu não um sabe beijo. Jogar? Não tem o Kemper de jogar? É? Não, os golpes são quase os mesmos, por favor. Né? Tem o Rios, se quiser. Sim, tem. Os golpes, mas nunca foi um jogo que me disse assim, ó, vou pegar pra jogar e virar. Nunca. Nunca peguei o jogo e joguei sozinho. Não consigo. Deve ser porque nem pra mim é que sou o Cali. Não que eu não vou ganhar que nem sou o Cali, o cara perde e depois diz que não é bom. Eu já ganhei muitas lutas. Não, jogamos várias na tua casa. Sim, só que eu nunca consegui gostar. Por quê? Me diga motivo. Tu não gosta da Mai, cara? Não, mas não justifica. Eu fico o jogo também, nunca fui fã de King of Fighters. Não, é assim, ó, desde o 94, e tanto que ele... Foi, qual o melhor de todos? 97, 98? Nem os fãs não sabem. Não, não é todos. Olha o que chegou agora. O Orochi é o melhor, 97, né? É, entre 97, se o 98 não tivesse história, não curto o que, Feijola? Tu não curte os personagens, a história... Não, você nunca me não tem cativas. Não tem cativa, não tem... Tá, tá bom. Não me dá tesão. É. Não me dá. Ok, é importante. É gostoso. Qual foi o primeiro contato? O importante é a televisão, né? Qual foi teu primeiro contato? 95. É difícil explicar, mas não consegui gostar. Tanto que eu joguei o 97, 96, 97. 98 foi o que mais joguei, porque eu comprei ele pra PlayStation, não consegui gostar. 99 foi pra Dreamcast, 2000 pra Play 2. E foi indo até esses últimos aí que saiu, que virou bosta total, né? Aí virou... Claro, tudo bem com a SNK. Tá. Sim, né? Mas eu tenho respeito pra SNK. Eu tenho respeito. Coitado. Não, mas eu acho que o sentimento do Frajola é o mesmo meu que o Soul Calibur que eu falei antes. Tipo, se o Frajola tem o play lá parado com o The King of Fighters e não tiver nada dele, ele joga. Mas tipo, se não tiver, ele vai no banheiro. O meu sentimento com o Soul Calibur. Vai no banheiro. O meu sentimento com o Soul Calibur não é esse. É uma merda o jogo. É ruim. Não, tipo, eu não. Ah, é ruim. Rapaz, é muito chato. Sabe por que o Frajola não gosta do King of Fighters de play? Loadings extensos e que detonam a diversão. Então, se já não cativou aquela época, já ficou com aquele espírito. Tô meio desconfiado. Mas se tu vê os últimos aí também, desanimou geral, né? Eu acho não é que só... é muito personagem, né? Talvez tu não goste, porque é muita coisa pra tu ver, pra fazer. É meio complicado de explicar, mas tu vê esses últimos que saiu aí, ninguém gostou. É, o 12 aí, quem é o 12? O KOF 12. Só fanboy, só Júlio. Só eu, amo. É amor, né? Amor, né? Não, mas fica mais como polêmica, né? Porque... Viu, vejam só, né? Mas eu acho que Rodrigo citou, é muito importante, que a gente até falou no outro cast, o porquê a pessoa chega a odiar o jogo ou não gostar. Às vezes tem alguma coisa naquela época que o cara meio que... Até hoje influencia e o cara nunca vai ter como ou gostar. Ou jogou na época errada. Isso acontece bastante. Eu vou falar só um que me remete a mim mais diretamente, outros dois são bem explosivos. Um, eu vou falar direto aqui, já que em homenagem à Frajola que falou antes de mim, herói da era PSX, vou falar de um lixo que eu me prestei a baixei, admicto. Porque PSX? Me animei para jogar no PSX de Avo, obrigado Avo, e... Produtora. E caguei. Produtora. Eu vou até ler aqui, produtora. Big Game Production. Publicadora Fox. Quem adivinhou já? Os Simpsons de Luta Livre. Bah. Não, eu queira. Longe, não sei nada. Baixei. Vou jogar Simpsons, né? Pra Play, de Luta Livre, né? É. Sem compromisso nenhum, jogarei feliz, né? Vi aqueles gráficos Cell Shade, interessante pro Play 1, vou jogar, né? Ele tava numa época, numa vibe bem Simpsons, né? E daí... Hype imenso. Tinha até aquele personagem que é a atiração com o Chapolin, né? Sim. Aquele cara que é a abelha lá. É. Abelha. Bah, e o Apu e tudo. Vou baixar. Meu Deus, só isso eu falo pra vocês. Formation. Foi lançado em 2001, veja, para PlayStation 1. É um luta livre, né, com o tema dos Simpsons. Aí tem os cenários, que são todos os mesmos, só mudam o fundo. É tipo, é a arena normal de luta livre, com elástico nos cantos. Aí tem aquele supermercado do Apu, tem a casa do Homer, tem não sei o que lá. É, mas no final é a mesma coisa, a mesma visão, a mesma merda. Tem Ring Out? Não tem Ring Out. Opa. Opa, bom então. Pode sair, voltar e tal. Barra de vital inexistente. O quê? É bizarro. Ah, eles começam a piscar. Não? Mais ou menos. Chega na tua barra de vital, o que acontece? Tu tem mais chance de morrer, mas tu não morre. Tu tem que fazer a pessoa ficar tonta e dar o golpe finalizador. Ah, eu sei o jogo. É Super Smash Bros. É assim. Ah! Super Smash Bros. é... Ah! Chibata. Não, não tem nada a ver, tá louco? Não tem? Oh, esse aí não é. Tu tem, tipo, tem que ter uma barra, a barra de vida, tu tem que estar no final, que daí é mais chance de tu levar menos golpes pra cair. Tu tem que ter uma barra de taunt. Não tem como ganhar a luta, né? Ainda tem um negócio que tu pula em cima do cara, tu fica picando em cima dele, saca? E abaixando a vida. Não vou mentir que tem um feeling assim, mas é muito mais podre. Sabe? É muito mais podre. Quer dizer que no Smash Bros. É podre. Tem um feeling assim. Não, eu curto Smash Bros. Tu se expressou mal ali. Como assim? Tu disse que é mais podre. Algum problema? Então quer dizer que é podre? Eu não acho podre, eu curto. Parece que existe um negócio que é podre. Não entendo. Não, peraí, eu gosto. Não entendi o que tu falou. Repete, ele falou que é mais podre. Não, tem o mesmo feeling. Isso de pular na cabeça tem, é claro que tem. Só que é mais podre. Só que é mais podre. Mas tu quer dizer que no Smash Bros. É podre. É válido pular na cabeça ali, não é válido. E tu tem que pegar e no fim derrubar o cara. Só que a luta pode demorar uns 10 minutos com poder 1-3. É muito bizarro. Só que não tem graça. Porque tu fica apertando um botão, deixa o cara tonto, cara. É muito podre. E aí tu vai no canto, tu pega a velocidade pra tu dar um tapão no cara. Tu dá um tapão no cara e é a mesma merda que dá um soco normal. Mas tem personagens mais pesados, mais. Tem, leves. Mas não tem diferença. Tem o melhor é o Willy. É o Willy é o nome daquele jardineiro, né, Fartão? Sim, é o melhor de todos. É mesmo? Sim. Mas o resto é um cocô. Mas tem alguma coisa assim bacana, tipo Bart usando skate ou spray. Sim, ele aí que tá, mas não tem diferença, entendeu? Esse é o lance do jogo. O balanceamento é muito bizarro. Você tem que jogar pra ver. Não joguei. Ah, se o cara é fã do DC. Ó, né? Citei aqui minha pauta. Diversão na primeira hora de jogo, 3. Depois da primeira hora, menos 1. Não, é muito enjoativo. Eu joguei ele umas 2 horas, eu acho. E o CD está lá parado em minha casa. Deixa eu citar, então, como eu citei para meus amigos antes aqui. Sabe quanto ele tirou na higiene? 1. Ele tirou 1. Bom, meu segundo jogo, na verdade, vai ser um comentário parecido com o do Frajola. É uma série que eu acho boring, chato pra caralho, odeio na vida real. Na vida real, odeio. Na vida real, você tem uma vida externa. Odeio na vida real. É quem pratica isso. Odeio na vida... Cara, odeio. Tipo assim, não tenho nada contra... O jogo de metrô DDS. Eu acho um saco. Produtor antes. Nem sei quem é produtor dessa bosta aí, que não me interessa. Segue Tony Hawk's. Pronto. Tá já dito. Acho um saco. É uma merda esse jogo aí. Por quê? Odeio skate, odeio aquela merda de skate, ficar pulando, vou fazer mais pontos com meu amigo. Apoiarei Fuca. Eu não sei, até o jogo ganha boas notas, é bem feito. Depois até... do Tony Hawk's 2, eu passo longe. Mas até pode ser bom, bem feito, mas eu, como o Ferjola com KOF, eu não gosto de skate. Quem quer praticar skate, pra praticar? Deixa com esses manos. A produtora, mano, pode ser a produtora mano. É Activision, só Ativismo. Pra lembrar. Mas eu acho o skate um porre. Saco, odeio jogar aquilo. Me fizeram jogar várias vezes aquilo, eu queria me matar pra fazer competição de quem faz mais ponto de mais manobras nesta arena. Verdade, lá em casa também fazia Estou isso. Estou sob o corrimão. Ah, não, cara. Na trás do Frajola era uma disputa legal. Era eu, Júnior, Diogo e Frajola só olhando. E o Alessandro. Boring. Eu só olhando, não. Eu fiquei olhando, Bama, que merda. Você não gostar de skate pra gostar do jogo? Tu acha que eu ando de skate? É, mas eu não gosto. Tu tinha skate na tua casa, que eu sei. Ah, é verdade, Lu. Teu passado te condena. Ainda tenho, cara, mas o problema não é esse. O seguinte, cara... Ai, eu já fui, mano. Nada a ver, não tem nada a ver não, isso aí. Não. Não é por causa Se me derem Tony Hawk's 1 agora pra jogar, eu jogo feliz, cara. O 2. O 2 é coisa do avião, tu lembra que eu fudei? Meu Deus, por isso que eu não tenho muito nada contra quem gosta de ser skate. Só que eu acho um saco. É, o que está aguardando a invenção do hoverboard para praticar skate. Pode ser. De Volta ao Futuro 2, o Master System é mais divertido que isso aí. Peraí, parou. E se tu pegar o Tony Hawk's do Metal Gear 2? Jogou? Pegou. E agora? Não jogo, acho chato. Eu não jogo aquilo. Ah, bom. Não jogo mesmo, tenho no Substance. Porque tem um lance parecido, né? Substance tem. Ah, isso. Meu Deus, o Fat Man, ó, com o Deus todo. Não, eu gosto, cara. Eu também não sou muito fã dessa tribo do skate, mas eu gosto, acho muito. Lanzoni lembrou músicas chatíssimas. Amo. Opa, tu tá maluco, cara. Chato, horrível as músicas, muito chato. Porra, punk anos 90. 30, tu quer o que melhor? Ah, chato, meu. Ah, não, chato. Não. Rage Against. Não gosto. Não. Da música não, não vou concordar, ele quer, eu ele quer, ele quer, ele quer num jogo de skate Pink Floyd. Não, eu não quero isso. As músicas do jogo estão no pacote pro ser de skate, então tudo é boring. Tudo é boring. Mas não é música de mano, cara. Não, a música eu gostava das músicas, eu botava som alto. Pelo menos não é 50 Cent, né, meu? Senta com uma merda. Não, eu não sei, cara. Eu acompanhei até o 3, se não me engano, até o 4. Eu sei que depois ficou chato. Entrou os caras do Jackass, entrou o Tony Hawk Underground. Ah. E agora tem aquele Ride, né? Que tem um skate junto que é a mais idiota de mim, cara. Que foi feio total, daqui né? Daqui a pouco tem o Tony Hawk Stunning pra te tunar o skate. É. Assim, rebaixar o skate. Não, isso tem no Underground. Então, né, pra complementar... Por que ele sempre olha pra mim quando ele vai falar? Por que será, né, cara? Porque o segundo jogo... Olha, tem música de rock! Já sei! Oh. Eu sei qual é! Oscar. Não tá falando a verdade. Não. Nossa, eu sou muito badass. Eu jogo esse jogo porque ele tem caveiras para selecionar. Posso interromper? Matheus Kies não tem carisma nenhum por nenhum jogo da Blizzard. Vide estratégias do Warcraft e StarCraft. Mas esse eu joguei essa semana também pra ver o que eu tenho que eu não gosto desse jogo. Todo mundo fala bem. Fui jogar, né, o Rock'n'Roll Racing. Tem uma legião de fãs na internet. Tem um site que assim, tem mais de 1 milhão de seguidores. Assim, tá, mas daí, Katamari também tem. Fala mal. Mas Katamari é um lixo. Ah, tá bom então. Que argumento, tá bom. Rock and Roll Race me introduziu no mundo do rock and roll. Ozzy, Paranoide. É... E Midi. Não, tu jogou a versão de Mega Drive, que era um lixo. Ah, cara, a versão do Super Mario é uma merda. Não é. Cagar, esse jogo foi cagado. Não cara. Foi. Não, pode falar de não, qualquer outra. Tá, com o Frajola foi introduzido ao rock e eu fiquei feliz em jogar quando porque eu conheci as músicas que tocavam lá. Então foi a primeira experiência de ver músicas de bandas de pessoas reais. Não, pois é, primeira e única, né? Porque depois veio o Tony Hawk. Só. Na época nós tínhamos 13 anos. Frajola tinha 30, mas enfim. Mas daí, cara, eu não lembro. Tipo, eu não gostava do jogo por causa que tocava Paranoid. Peraí. E eu não gostava do jogo porque era um jogo de corrida chato. A pista é um quadrado, cara. A pista é um quadrado. Não, mas são várias pistas. Peraí, desculpa interromper. A segunda pista é um quadrado e um triângulo em cima. Sangue a segunda pista. Não, mas dei umas que é o Val e tal. Não é bem. Jogou pouco. Frajola. Ah, tu disse que te introduziu o mundo no rock, mas não foi tu que uma vez ouviu o Rush e disse assim, prefiro ir na missa? Prefiro ir na missa. Nunca gostei de Rush. Música é Final Fantasy, eu lembro disso. Ele não funciona como jogo de corrida pra mim também, porque é aquela visão isométrica, não vai, velho. Tu quer uma visão legal, joga Top Gear no Super NES. Os carros são tênis, é um sim, tênis com rodinha. Daí tu vai lá, futuro. Eu só vou soltar um óleo. Opa, soltei um óleo. Cagou no chão. Opa, explodo o carro e volto. Opa, passo na largada, ganho pontos. Eu prefiro passar em cima de coisinhas amarelas. Não, tu prefere ficar passando nas coisinhas do negócio e grudando. Opa, passo em cima de barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Pô, cara, não tem graça. Sim, mas tu acha mais divertido rolar uma pedra e ir juntando coisa? Tá, então os personagens, vamos falar os personagens. Tu tem cabeludo, é jogo de metaleiro, Frajola? Mas cara, metaleiro, rock and roll. Não, mas peraí. Alguém aqui acha o Frajola metaleiro ou tu escuta dance e funk no carro? Eu escuto e tudo. Eu não sei quem gosta desse jogo. Alguém aqui gosta muito? Amo. Eu gosto. Casei com ele. Eu gosto muito. E do 2, tu gosta? Eu não joguei, não consegui jogar. Só o Frajola gosta dos dois. Mas porque eu segue um pouquinho a linha, mas ele não é tão bom. Eu acho bacana, mas nada demais. Talvez seja porque eu não joguei na época. Ah, acho. Joguei por 97, 98, já tinha passado o raio. Preferia Bike Mice from Mars. Que saiu depois, que né? Que é a mesma merda, mas tem do desenho. Deixa um adendo, sim, um adendo. A primeira vez que eu joguei Rock'n'Roll Racing, eu joguei sem som, porque minha mãe estava dormindo. Não, e tu gostou? Sim, eu jogava minhas influências de jogo de corrida. Lotus, Stunts, Top Gear e vários outros de Fórmula 1 e bababá. E o Rock'n'Roll Racing foi o primeiro que eu joguei de matar o outro cara. Tipo, de matar. O cara tava te atrapalhando e tu dava tiro. Tu quer matar alguém, joga Ayrton Senna, Mônaco GP. E joga o cara pro fim do canto, pronto, matou. Não tinha jogado. E aí, foi o primeiro jogo que eu joguei. E eu achei, e eu vi, eu não consegui aprender a jogar. Acho que na terceira vez que eu joguei, eu consegui aprender a jogar, porque a visão isométrica atrapalha, realmente. Ela é muito estranha. Porque tu tem que manter, aqui tu vira pra esquerda, só que lá em cima tu tem que virar pra direita, pra virar pro mesmo lado. Questão de meia hora de joguinho pra quem é bom. É, e eu era um guri novo, tinha apenas comprado videogame, né? E aí depois, quando eu liguei com som durante a tarde, no outro dia, e começou... Aí eu chamei o meu irmão. Não dele, pô, o que é? Que jogo é esse aí? Aí quando começou de Purple na primeira corrida, ele, meu Deus, daqui o segundo controle. E aí eu joguei muito, tipo, eu joguei muito, muito. Inclusive eu tinha a fita original e eu não sei onde está com a maioria das minhas fitas Super NES, fita preta. Eu também jogava com meu irmão. E eu joguei jogos que eu jogava com meu irmão, Top Gear e Rock'n'Roll Racing. Pra Jô, tu tem que me agradecer, sabe por quê? Porque eu fiz estudar esse jogo, então obrigado. Este jogo eu joguei ontem de meio-dia e hoje, pra ninguém dizer, joguei. Sim, tu jogou um minutinho e cansou já. Joguei. Joguei um minuto. Objection! Série Advogados, Ace Attorney e Phoenix Wright. O que é isso? Tá. Tá, vem cá. Capcom, tinha na Players, um tópico assim, ó. Estou a jogar, eu quero jogar isso aí ainda, não joguei. Tá, mas isso aí é pra quem? Pra Nintendo DS. Advogado para DS. Vou citar o que eu vi no tópico da Players. Para PSP, Monster Hunter, que eu não gosto, mas é... Dá pra dar uma olhadinha pra ele. Dá pra dar uma jogada. Comparou... Aí mostrou pra Nintendo Wii, Tatsunoko vs Capcom, que eu joguei e é bom. Very good. Mostrou para Xbox, Lost Planet, que é uma bosta, mas mostrou, ó, algo que é muito pior. Joguei o tal do Advogado. Aí mostra um diálogo, a lá, RPG. Eu pensei, bah, deve ser meio RPG o jogo, vou dar uma conferida. Fotinho no personagem, diálogos e afins. Aí está a bomba. Tu é o advogado, tem que apresentar provas para ou defender o seu cliente. Sim, tu é advogado de defesa. Sempre. E só que nas outras séries, se eu não me engano, tu pode ser juiz, pode ser advogado de acusação. Só que aí que tá. O jogo é uma cópia daquele joguinho de tabuleiro detetive. Tu escolhe itens para apresentar ao juiz, para defender, para acusar, enfim. Não é tu bem assim. Tu usa as duas telinhas do Nintendo DS, no caso. E tem as janelinhas que tu escolhe. Cara, eu achei muito boring. Júlio, explica pra ele como é que muito funciona. Boring. Muito boring. Ah, deixa eu falar. Eu não joguei pra falar desse jogo. Admiro, pois é muito adorado esse jogo. Não digam que não, pois é. Tem seis jogos dessa merda. Puta que pariu. É, inclusive pra... Diferente. Tem pra Wii 2, tem pra Game Boy S3, eu acho até, que depois foram lançados pra DS seguido. Objection é conhecido no mundo inteiro, ok. Puta que pariu. Inclusive, até no filme do Scott Pilgrim tiraram, porque tem uma cena parecida no quadrinho. Eu joguei, cara, eu acho que eu joguei no máximo uns 20 minutos, assim. E ele é o que eu percebi, o que eu sei dele. Ele é tipo um adventure clássico, sabe? Ele é um novel game. É um quê? É um novel game. Não é assim. Ele é tipo, aconteceu, o que eu joguei foi nesses últimos e aconteceu um crime no local de trabalho do cara. E do próprio advogado. Tu mexe o personagem? Sim. E é bem desenhadinho, assim, é mangá, é bem, bem feito. E aí tu vai no teu próprio escritório e tu vai catando gaveta, coisa que roubaram pra descobrir o que aconteceu. Então tem esse lance de... Tudo bem. Tá, agora eu vou fazer... Não, Adventure point and click. Isso, é tipo point and click, só que depois muda. Quanto mais coisa tu conseguir ali, mais tu, não é o jogo, é tu que vai se tocar. Opa, tá faltando a faca aqui, a faca quebrou cabo, não tá sujo de sangue, o sangue é verde, sei lá, não sei Sim. Se tem sangue verde. Então, na hora que tu chegar na frente do juiz, tu vai ter que se defender ali com o que tu sabe. Que tu conseguiu fazer, né? Não, vai ter as 10 opções, só que se tu não escolher nada, tu vai julgando... Quanto mais prova tu achar, mais opção tu tem de responder pro juiz. Isso aí é o jogo. Isso. É jogo do DS. Não, tudo bem. É tipo um adventure, mas tem essa parte. Deixa eu fazer meu tópico aqui. Mas não joguei. Ó, um jogo bastava. Tudo bem. Vamos jogar. Lembro da época de Game Boy Advance, saía um monte de jogo e eu jogava feliz. Tudo bem. Mas saí seis jogos. Que eu jogo, eu prefiro jogar detetive. Que tipo de jogo tu vai fazer pro DS? Que tipo de jogo tu vai fazer pro DS? Não, peraí, parou. Escuta, por favor, seis jogos dessa. E outra, tem uma bomba. Eu odeio Adventure Point and Click. Tem outro jogo que eu vou citar e Six vai me enforcar. Monkey aqui. Odeio Adventure Point and Click. Fica quieto, Lanzoni. Tu joga Police Nauts. Deixa eu falar, ele não joga, ele só colocou no Play Fire. Eu vou falar um antigo podre, não sei como é. Esse sim, Lanzoni, pode falar, não sei como é que fizeram até o 3. Esse jogo, esse remete ao outro cast, que também Lanzoni citou um jogo do tipo, que é muito anos 90, que não sei como existe essa bosta. As pessoas gastam dinheiro fazendo isso aí porque é muito ruim. É tão ruim que talvez a gente até nem conheça aqui. Deixa eu pegar minha James Bond. Paca! Oh! Pegou no palito, né? Peguei, peguei no pinto do chimpanzé. O James Bond, o tiração, aquele? Peraí, o cara é um peixe tirando com o James Bond. É um peixe... Puta, é muito ruim, é muito ruim. É um peixe tirando com o James... Um peixe tirando com o James Bond. Echo the Dolphin é melhor. Não, Echo até é legalzinho. Não, é um golfinho, não é um peixe, né? É uma mífera. É um peixe, né, cara? Um vive peixe, na água. A primeira versão foi lançada em 1990 pra vários videogames loucos lá da época, né? Aqueles com PC e Mega e Super NES e Game Boy, blá, blá, blá. Tem até a versão 3. Eu joguei o 2 pra Super NES, que o nome é Super James Bond. James Bond. Ou o nome original, que é James Bond Operation Robocod, que inclui uma atiração com Robocop. Detalhe, esse jogo saiu hoje. As últimas versões que ele saiu foi para Game Boy Advance, DS, Play 3 na PC. Caraca! Não é nem Xbox, é Play 3 na PC, nem Wii U. E vou citar o que isso aqui é minha falta, que não preciso dizer. Ele é um é atiração, um peixe, tirando com James Bond. A música é ruim, o gráfico é podre, pros anos 90 é podre. Tipo, parece um Master, ou do Super NES, tudo é podre. Eu sei, o gráfico lixo. Eu lembro. E é tudo ruim. Até pra iniciar o jogo, eu joguei hoje, pra dizer pra vocês, né? E aí eu tava lá, joguei uns 10, 20 minutos. Sabe aquele jogo que aparece lá, Kenko? E ali, tu aperta Start e não começa, e aí começa publicado, por e tu aperta Start e não vai. Eu sei, sim. Ele é o 2, é assim. Se fosse o 1, tá tudo bem, mano. Cara, e não ia. Aí teve que passar duas, três frases e aí começou o jogo. E é medíocre. A música é medíocre, o som é medíocre. Tui, tui. Eu não entendi direito o que é. Esse jogo tem na caixa do Super NES atrás, hein? Não é. Olha, o que é os poderes dele? Pular, né? Clássico. E esticar pra cima. Como vocês assim, lembram? O peixe estica pra... Ele é um peixe? Ele estica pra cima. Parece um pinto ficando duro. Só que tipo, tu não estica e tu pode ir pra frente ou lá em cima. Ele se excita durante a batalha. Oh, yes. É, cara, ele só sobe, é como se fosse pra ver, sabe? Só que não tem utilidade no jogo isso. Porque tu não vai ter como ir lá em cima, tu só vai ver, ah tá, lá tem uma plataforma. Aí tu vai querer pular. É muito inútil. Bom, o 2 ainda tira com o Robocop, aí tu ganha uma armadura do Robocop. Ficou tenso. Deixa eu citar aqui. Na capinha do 2 para Mega Drive está escrito uma frase. He's mean, he's green, he's part machine. Detalhe, ele é amarelo. Ele é um peixe amarelo. Amigos, eu não acredito. Eu lembro agora a última parte que anotei aqui. Esse jogo vinha nas clássicas, vocês lembram? Pirataria reinando no Brasil, é claro. As caixas de GoldenEye. Lembram que tinha GoldenEye pra Super NES? Sim. Só podia ser dois jogos. Ou era James Bond, ou era James Bond Jr., que era do desenho, lembra? Sim, James Bond Jr. Era um desses dois. Eu, meu primo, Josi, tinha GoldenEye 007 pra Super NES. Por favor, me empresta, amigo. Sim, pega. Eu virei esse jogo. Deve ser. No mínimo é o James Bond Jr., né? Que era legalzinho, assim, né? 3D10. Mas dava pra jogar. E aí, quando eu vi esse James Bond aí, meu Deus. Quando eu lembrei essa semana, medíocre. Júlio fez uma lavagem intestinal. Não, é muito ruim. Os ouvintes que jogaram, que conhecem o jogo, vão estar. Olhem pra a cadeira de vocês, está marrom. Vocês se cagaram. Boring. Houve diarreia. Eu vou falar de uma série que vem desde a época de PC. Até um dos nossos fãs, ouvintes, comentou, mandou um e-mail pedindo pra gente fazer um cast sobre ele. Sobre a série, porque a série morreu faz tempo. Ele pula. Por que a série morreu? Eu sei, é Unreal Tournament 3. Não. Não, a série morreu porque a Jade Raymond foi fazer Assassin's Creed. Não! Não é Legacy of Kain que ele vai falar. Exatamente. Oh, meu Deus. Não! A série toda. Não. Eu joguei o primeiro, que era aquela versão de PC, saiu pra... Aquele Blood Omen. Blood Omen, que saiu. Parecia Diablo. Igual Diablo. Diablo é uma merda. Baixo. Desculpa. Quem gosta? É uma bosta, odeio. É podre. Aquele primeiro também me falaram que era bom, eu joguei um pouquinho, não... Joguei um pouquinho não, eu fui longe até. Tanto que eu ocupava 10 blocos de memória pra salvar aquela... Soul River? Não, o primeiro. Blood Omen. Soul River ocupava 3 blocos. Bom, você já deve saber a história do Soul River, por que eu odeio ele. Não, porque teve a época que eu tava jogando e tu tinha que escalar bastante. Tinha aqueles negócios dos portais pra tu não tem save, né? Mundo dos vivos, mundo dos mortos. Que tu ativa o portal e tu pode... Tu passa de um cenário pro outro. É, o portal seria um checkpoint, né? É, tipo um checkpoint. Sim. Só que eu fui escalando, passei horas escalando. Tinha alta gente lá em casa assistindo. E num erro meu, eu caí pra baixo desse penhasco. Eu voltei justamente pro início do jogo. Imagine a minha fúria. Ah, eu lembro disso daí. Eu lembro. E nossa, a Frajota tá no início do jogo e eu não acreditava. Saiu justamente na época que saiu o Dino Crisis 1 e falavam maravilha do jogo. Foi em 99, o ano fabuloso dos jogos. 98, 99. É, no momento de raiva eu tirei fora do PlayStation 1 e tentei quebrar aquilo lá, mas não quebrou. Tortei aquele CD lá. Ah, dona! E não quebrou. Depois veio a série pra PlayStation 2, muito ruim. Daí falaram que não tinha nada a ver com o Soul Reaver. Saiu Blood Orin 2, saiu Soul Reaver 2. Isso tem a ver, tem toda uma ligação, todos os games. Tá. Só que peraí, tu tinha comprado a versão portuguesa do jogo pra PC? Como assim, falando mal? Opa. Aí que tá. Aí veio que tá. De revista e veio do senhor Matheus. É verdade, comprou. Comprou? É. Tu sabe, tu trocou por um jogo. Não lembro. Trocou por um jogo. Eu teria uma história triste com o jogo, porque foi o jogo que queimou meu Play 1. Estava enfrentando Duma, venci dele, queimou meu Play 1. Mas é bom. Não, o que eu quero citar. Quero citar porque acabou a série, morreu. Tanto que saiu essas duas versões pra PlayStation. Porque 2. Acabou a história, meu amigo. Não. Fechou o arco do Soul Reaver. Então, como tu sabe, tu virou? Tu sei jogou? Lá, mas eu li já que acabou. Tu leu. Não tem mais o que inventar. São 4, 5 jogos, cara. Tem o Blood Omen 2 e o Soul Reaver 2. E o Defiance seria o cruzamento entre o Ken e o Raziel. É. O Blood Omen e o Soul Reaver. A Defiance foi o último. Não, e tu falou que não gosta do jogo porque ele pula. Também. Repete isso, porque ele pula. Então, ele pula. Ah, justamente pra aquilo que aconteceu no... Então o Other M vai pular, e aí? Tu vai fazer o quê? Não, pera aí, o Other M é Final Metroid. Final das 2 pula, e daí? Não, o Super Metroid também pula. O que tem a ver? Ele pula, Frajola. E tu não gosta de jogo de pulo. Tá, mas é diferente o estilo de jogo. Mesma merda. Entendo o que Frajola quer dizer. Ele acha que complicar as coisas. Na imagem do jogo, na ideia do jogo, o pulo não é bem empregado. Sim, na jogabilidade do Soul Reaver, o pulo é travado, tu quer dizer. Também, e a câmera atrapalha muito. Ah, não, a câmera eu concordo. Tipo, imagina, o que eu acho que o Frajola quer dizer. Imaginem Resident Evil 1, ok? Então, imagina. Imaginem eles pulando na mansão. É isso que eu acho que o Frajola quer dizer. Não, ele quer dizer que a jogabilidade não fica legal. Eu sei, é difícil de pular no jogo. Porque tem umas plataformas nesse jogo, vocês podem lembrar. Quem jogou aqui, o Rodrigo... Tem que jogar Tomb Raider. Tem que empurrar as caixas, né? Ele tem que subir. E às vezes tem que entrar no outro mundo pra pegar a caixa. Esse é o desafio do jogo. Só que um pulo errado, tu te fode. Te fode. Tudo de novo. E aí que tá. A culpa é da jogabilidade. Mas o jogo é bom, cara. E ele força pra te explorar o cenário, usar a tua cabeça pra ter uma alternativa pra te alcançar. Esse jogo me lembra muito o God of War. Não assim de matar pessoas, mas esse lance de pular pro lado. Pular. E pegar a plataforma. E ficar trancado em certos lugares. Os puzzles são bem parecidos, assim, que eu lembro. Você vai ver o Tomb Raider, assim, também, que é exploração e pular bastante. É verdade. O problema do é muito mais a câmera do que o pulo em si, sabe? Porque os dois atrapalham, né? Se tu pular em falso com a câmera em falso, tu fudeu, né? Não, mas tu não tá falando mal do jogo em si, né? Não, mas três versões que saiu logo depois, que é pra Play 2 e Xbox, decaiu muito. Ah, eu não sei, aí eu já... Tanto que eu vi revistas que falavam que decaiu bastante a série. Só que assim, ó, vou fazer um parênteses. A jogabilidade do Survivor é muito mais fluida que o Tomb Raider. Sim, muito mais. Muito e é muito mais. Mais legal esse esquema de voltar pro mundo. Com certeza. Não é voltar pro mundo, é transferido até o modo espiritual. Teu modo que tu carnal. Não toca em nada, não pode mexer nada, pro modo material, que tu pode tocar nas coisas. Toda vez que o pessoal me pede pra pensar em jogos ruins, eu sempre me cai o pensamento, a lembrança num console chamado Nintendo 64. Eu acho o Nintendo 64 fez muitos jogos ruins. Fuka já citou isso no outro cast que vocês devem escutar. O outro cast 8, está, o link está abaixo. Mas agora eu quero que vocês lembrem quais jogos 64 fizeram sucesso. Dá pra colocar em duas mãos. E deu a GoldenEye Perfect Dark. É, paca. GoldenEye Perfect Dark, Best Corp, Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Blast Warp. Eles já fizeram o 64. Ele é um videogame de extremos, né? Bombardeado. Ou tem os jogos que são muito bons, que são clássicos instantâneos, e tem os jogos que são assim, cocôs, assim. Destaque para 64 FPS e é o destaque. Complementando o que eu digo, e digo mais, todos os consoles da Nintendo, tirando o Super NES, tem jogos ótimos. E lá é verdade. O GameCube e o Wii NES também. Foi o último videogame. Não nego. Da Nintendo é o Super NES. Tinha foi o primeiro blockbuster. Tudo bom. Nível bom. Tudo bom. Não tinha muita merda também. Como o Play 2 também tem um monte de bosta. Vai, sim. E um gênero. O gênero que não funcionou no 64 foi o gênero de luta. Ai! Ah, não, isso é verdade, luta. Eu lembrei de vários jogos. Inclusive, eu ia comentar, até adiantei para os colegas aqui antes, o jogo de luta da Xena, que eu vi na praia, que era uma coisa absurda. Mas eu vou comentar um jogo que tinha na locadora de Barbosa, que as pessoas vão lembrar aqui, que vão poder comentar comigo. Era um jogo que tinha... Cai! Tinha os humanos, tinha os demônios e tinha seres da luz. Jogo Dark Rift. Quem é que lembra desse jogo? Ah, sei, sei, eu tinha ele. O jogo é horrível. Eu aluguei uma vez e digo, nunca mais quero ver isso na minha frente. Procurem Dark Rift. Os humanos têm roupa de policial, eles usam armas. O que é, acho que era Destiny que era um pior ainda. Não, especificamente o Dark Rift, que era uma coisa futurista. Bom, esse a capa do jogo era dois caras lutando com as espadas, porque eles tinham armas. Ele tem estilo... Estilo Soul Calibur? Ele tem estilo Soul Calibur. Confesso que eu não lembro... Soul Calibur de 64, Fed. Eu não lembro se tem Ring Out. Tá, 3D, aquela coisa. Horrível o jogo. Aquele 3D de 64. Né? 3D de 64, horrível. Aquele Biofreaks é melhor que esse jogo. Não, sério? Biofreaks era um também. O Biofreaks, tu arrancava os pedaços dos caras na luta. Daqui a pouco ela vai falar da Katana. Então Dark Rift fica a dica. E só porque eu comentei antes, só vou complementar aí o Xena Warrior Princess de Fate, de Talisman Fate, de Fate of the Talisman. Então, complementa com Fighters Destiny. O jogo da Xena era o jogo que, assim, os personagens, eles eram estilo, graficamente, estilo Mortal 1. Porra? Tipo assim, que parece as pessoas. Não, mas não era 2D, era... Não, era 3D. Como é que é o nome disso? A textura, disso, é, que era tipo foto das pessoas, eram os atores, né? Sim, sim, tô ligando. E o jogo, fato. Ele é... Oh, lembra que comentavam do jogo porque podiam lutar quatro ao mesmo tempo, como assim? Porra. Um contra um, podia jogar quatro ao mesmo tempo. Então, aí fica duas dicas de jogos ruins, porque jogos ruins, eu poderia colocar assim, todos de luta do 64, eu poderia colocar. É um gênero que eu não curto. Não gosto mesmo. Não, não é estratégia? Não. Estratégia eu nem jogo porque não consigo me adaptar. Eu já nem acho jogo. Estratégia pra mim não é jogo. Então eu não considero ruim. Eu considero estratégia não é jogo. É estratégia. Tem muitos jogos famosos nesse gênero. Inclusive uns dos Xbox que eu não gosto. O Grid, ai. Forza Motorsport. Ai. Dirt 2. Ai. Jogos que eu não jogo, porque eu sei que eu não vou gostar. Mas um especial eu joguei no Play 3, porque um amigo meu tinha. E ele falou, vamos te emprestar o Matheus Six. E aí eu virei Metal Gear 4, virei os jogos dele, Heavenly Sword. E tinha um outro jogo junto. GTA 4. Ah, não. Também tinha. E esse jogo não é nem um jogo. Vamos falar a verdade, é um demo. Tá, e daí? É ridículo porque foi vendido como um game. E é um demo. Golpe da Sony e da Polyphony Digital. E a crítica da Nintendo pode? Calma. Por que da Nintendo pode fazer isso? Não, é pra te complementar. É o prólogo, né? É o jogo mais vendido do Play 3. E nem é jogo. E nem é jogo. O golpe, olha o golpe, sai de baixo. Turismo 5, prólogo. Não é um jogo, eu já falei, é um demo. Preciso ler, é preciso ter escrito já. 13 de dezembro de 2007. Em 2007, a Sony falou o seguinte, ano que vem, final do ano, o Gran Turismo 5 tá aí. Bom, que ano estamos, Rodrigo? 2010, hoje, o dia da gravação é 10 de agosto. Eu só sei que... Até agora saiu o Gran Turismo 5? Eu sei o que tu tá falando aqui, tu vai quebrar a cara e vai quebrar feio. Já saiu? Porque tu vai ver quando ele sair. Tu vai quebrar a cara e tu vai dizer... Mas não tô falando mal do Gran Turismo 5. Eu tô falando mal do Gran Turismo 5 prólogo. Tá. Demo do jogo. Mas tu disse que não gosta do gênero. Ah, esse nome não gosta. Cara, os caras compravam a demo. Maior enganação, né, velho? Maior enganação que o controle do Wii. Vamos falar a verdade. Ele tem um Wii, né? É verdade. O Six tem um agora Wii. Posso falar. Tá, tudo bem. Eu vou aceitar porque tu jogou o jogo. 6 circuitos chamados. R$4 e 2 inventados, né? Certo. 60 carros. Todos real, né? O lance novo do jogo, além dos gráficos, a jogabilidade é a mesma merda. Travada pra caralho. Não, é travada. Tá é bom? Real. Tá bom? É real. Sim, é real. É The Real Driving Simulator. Sim, tu nem tirou a carteira de motorista. Isso aí, não, é real. Sim, igual. O jogo tem uma interface nova, chamada MyPay. Lembra disso, Frajola? Ah. Que nessa MyPay tem o quê? Tem informações da internet sobre o projeto Gran Turismo 5. Tu pode acompanhar. Então imagina os malucos que compraram o jogo em 2007. Acompanhando, até agora, todo santo dia, as novidades sobre o Gran Turismo 5. E o jogo não saiu ainda, meu amigo. Detalhe, o jogo não foi terminado ainda. Tá louco, cara? Eu vi hoje. E o meu medo, Bombabim, é que seja adiado de novo. Foi marcado 2 de novembro. E não foi terminado. Gran Turismo Forever vai se chamar, né? Tu apoia, na minha página tem um negócio assim, tá escrito assim, Gran Turismo TV. Serviço que disponibiliza vídeos em alta definição, de graça, ou pagos relacionados a um carro. Tudo são ideias que seriam implantadas, nada meu, que vai ser implantado. O jogo, além de ter 6 pistas, 60 carros, que tu perde o teu tempo jogando... Não, perde o teu tempo jogando. Tá bom. Eu nunca vi tu jogando essa porta. E daí depois tu pega isso aí, Julie dorme agora. E daí, meu amigo, tem um negócio pra te ver vídeo do jogo que vai sair daqui a sei lá quantos anos, Frajola. Tu não... tá, é download de conteúdo. Conteúdo de download. Ai, que emocionante. Estou emocionado. Fala que é um golpe, admite, é isso que eu quero ouvir. Foi um golpe. Não é golpe. Para, diz que é um golpe, cara. É um demo que tu pode abaixar com o download e acompanhar o desenvolvimento do pode, jogo. Então, por que não põe na PSN Gran Turismo Prologue? Eu acho que o Gran Turismo 5 tem tudo pra ser um puta jogo. Puta jogo, exatamente. Tá. Concordo. Só que o prólogo foi um puta golpe. Um jogo que eu joguei, que a série é excelente. Duas coisas falhas no jogo. O jogo foi muito esperado, ganhou prêmios. Muitos prêmios. Não é Uncharted. Olha! Mas o jogo é quase à altura. O jogo saiu em novembro do ano passado para Play 3 e Xbox. E saiu em março para PC. Calma aí, é uma continuação. Assassin's Creed 2. Não, pera aí, ele pode calma, não, calma aí. Não, eu vou falar. Ele jogou, vou respeitar a ideia dele. Ele jogou, então tudo bem, pode continuar. Eu joguei. Eu criei uma interrogação ao contrário aqui, mas tu tava ocupando o jogo até outro dia. Pois aí é que eu vou explicar. Ele soube avaliar. Pois aí é que eu vou explicar. Tá, o PC sofre um mal, que é o seguinte: placas de vídeo fazem um acordo com as fabricantes. Ah, demorem mais um pouquinho que a gente vai botar uns efeitinho a mais. E aí os fãs acocam e compram. É verdade, isso aí vem de longe. E tem um outro defeito do PC, que infelizmente eu fazia parte disso, que é a pirataria. É. Graças à pirataria, no dia 24 de fevereiro, a Ubisoft fez um comunicado. A partir de agora, os jogos... Amazonas não pode. Agora, pra te salvar o jogo, tu vai ter que ter internet. Pra te download, tem que ter internet. Esse é um dos males do jogo. Horrível. Você... Todo mundo tem internet. Não vem só com que, desculpa. Só que aqui desculpa, no Brasil... O jogo não Brasil... é ruim por causa da internet. Tá, escuta. Tá, vamos supor que o servidor da Ubisoft esteja muito carregado, tu tá fim de virar o jogo. Dá muita falha. Já ouviu falar muito isso? Problema. Ouvi falar. Onde? Provas? Posto, link no post. Players, Game Vício. Ah, não, até não VGBR. É esse o lance do servidor deles. Até a tua, Six. Eu entendo o que o Rodrigo quer falar. Pensa que tu usa do prédio. Aí é domingo de noite. Sim. Todo mundo no MSN, no Orkut, atualizando as fotinhas do fim de semana. Foi demais. E aí estão lá atualizando e aí caga a conexão. Tu vai ter que, pra tu começar teu jogo, vai demorar 10 minutos até pegar a conexão lá. Sabe? Aí que tá. Mas aí é crítica do PC. Não vem falar que o jogo é ruim. Não, mas eu estou criticando a versão do PC. Tá, não tô falando. PC quem, não se é fode, quem se fode nisso aí somos nós como brasileiros. A Ubisoft não tá nem pro Brasil. A Ubisoft vende no Japão, mas Estados Unidos e Europa. E só que a revolução... A Ubisoft tá no Brasil agora. Mas agora não, sim. Não é nem Ubisoft, é internet. É Barbosa. Se fosse em outro lugar, tu vê todo mundo jogando feliz e cala a boca. O problema PC não é pra tem jogo. Outro lance falha. Como o jogo foi desenvolvido 3, 4 meses depois... de consoles, e eu joguei a de Xbox 360. Cara, o jogo de PC tem muita falha. Quebra de polígono, dá falha no som. Isso eu concordo. Dá falha do som. Jogar no teclado é uma bosta. Pra te dar um pulo, tem que apertar W, Shift e clicar no mouse. Pra 3, 4 meses, tu desenvolver um jogo que seria uma versão melhorada e ter essas falhas é inválido. Eu não sei, o PC tem uma falha bizarra, né? Eu virei o Splinter Cell Conviction bugs violentos no final do jogo. Bugs violentos. E a versão de consoles... Não tem. E detalhe, como é otimizado pra PC, pra placa de vídeo, os efeitos são muito piores. Mas a versão de consoles é Deus na Terra. PC. Só isso que eu quero citar. PC, PC, computador, não foi feito pra jogo. Não foi. Pra mim, PC é MSN, Orkut e putaria. E agora, então, dois convidados juntinhos, um beijo. Então tá, estamos com nossos convidados especiais, muito especiais, né? A Lívia, que participou uma vez só por áudio. Olá, oi. E Fernandão X. Olá. Antes conhecido como Fernando X. Então, né, sobre os casts, a gente tava falando sobre os jogos ruins pra nós, né? E continuando, né, no cast, na metade, invasão, a sumonação de Fernandão e Lívia. Sleep. Então, a gente queria saber, menina, menino, quais são os jogos ruins para vocês, que vocês odeiam, assim, com todas as forças? Não precisa ser um jogo ruim de verdade, pode ser um jogo que vocês odeiam. Então, a gente chegou, né, várias discussões, sabe, sobre que jogo bom, que jogo ruim, que a gente poderia falar. A Lívia não me deixou falar sobre Metal Gear, então a gente teve que escolher outro jogo. Que é isso? Nem a pau que ele vai falar sobre Metal Gear Solid, nem a pau. Sai daqui, Fernando, vai. Olha só que tadinha. Metal Gear. Ah, mas... pode falar, Metal Gear. Pode falar. Ah, não, tá liberado, sim? Tá liberado. Beleza, então tá liberado o Chrono Trigger também. Tá liberado. obrigado, vocês então... querem morrer, né? Eu parou. Não, você vai querer comprar briga com o Chrono Trigger, eu não tô sozinho, que eu sei, né? É isso aí. Também sou fã. Sou fã de Metal Gear também. Bom, enfim. Isso aí, também não tô sozinho, Fernando, toma essa. mas então a gente chegou à conclusão, né? Não um jogo que talvez seja bom e né, as pessoas falam que é ruim, mas um jogo que nós gostamos, mas que realmente não é lá essas grandes coisas, que é Assassin's Creed 1. Exatamente, Assassin's Creed 1. Eu também gosto muito do jogo. Como assim não é lá grandes coisas? Expliquem. Eu virei. Então. Motivos, agora. Olha só, o jogo, eu e a Liga somos muito fãs de Assassin's Creed, eu gostei muito de Assassin's Creed 1, mas, né, por partes. Primeiro, a maior reclamação do jogo, né, que várias pessoas dizem, e é certo, é que é um jogo repetitivo demais. Verdade, isso. Falou tudo. Você, toda cidade, você vai fazer as mesmas coisas, sempre você vai chegar, você vai ter que pegar todos os views, né, que é até uma parte legal, eu gosto, mas muitas pessoas, né, enchem o saco, aqueles point views, aí... Toda a cidade é a mesma coisa. Você vai lá, você encontra uma pessoa, você conversa e depois tem que matar outra pessoa. Acabou. Exatamente. Essa é a sua missão. Mas em todas as cidades. O legal, Fê, é que assim, você imagina que o jogo, assim, a história dele é uma história, nossa, exuberante, é uma história linda, maravilhosa, que pode ser trabalhada de uma forma impressionante. É uma história que, nossa, dá pra você fazer um jogo tão épico quanto Metal Gear Solid ou, sei lá, Half-Life. Mas eles acabaram utilizando essa história num jogo com uma engine reutilizada de Prince of Persia, que eles poderiam ter melhorado, mas pioraram. E os gráficos que eles prometeram que seriam, nossa senhora, meu Deus do céu, o cara tomar no cu e ficou uma coisa que não chegou aos pés, sabe? Mas jogou pra que versão? Qual console? Eu joguei pra PlayStation 3 e também já vi o de PC. Ah, tá. E tu notou alguma diferença entre os dois jogos? Qual que é o melhor ou é exatamente a mesma coisa? Os dois jogos não, as duas versões. As duas versões, né? Que o jogo não chega a ser um port tão foda a ponto de ser outro jogo. Pois é. Mas a diferença que eu vi, na verdade, é que se você deixar os gráficos, assim, no máximo no PC de Assassin's Creed 1, tipo, fica muito melhor do que o do PS3. Eu achei isso um absurdo, porque o PS3 roda aquilo, sabe? Ah, não, com certeza. Deixaram... Né? Com certeza, né? Que... Ah, mas vamos falar também que outro grande defeito da jogabilidade é você, sabe, tá no topo do mundo, conseguir pular dentro de uma carrocinha cheia de matinho, né? E tá tudo eu bem. Consigo. Aí você vai lá, escorrega na água e morre. Isso é verdade. Tanto é que foi corrigido no Assassin's Creed 2, né? Que tu pode nadar não, tranquilo. Não, não interessa. A gente tá falando do 1. O 2 é outra coisa. O 2 é um jogo bom. Jogo bom é tanto de... toda história de jogabilidade, tanto por ser bom, por eu gostar dele, né? Ele é bom nos dois sentidos. Já o 1 é bom por eu gostar dele, mas é um jogo ruim, um jogo muito bugado, cheio de defeitos. Tem realmente gostar muito do jogo pra chegar até o fim. É, tipo, eu adorei a história, foi só por isso mesmo. Agora, não é por nada não, mas o bug do olhinho também de Assassin's Creed 2 ninguém merece, Fernando. Eu não aguento olhar aquele negócio, não dá certo, meu. O quê? Do Ezio, ele vai pedir as penas, né, no começo do jogo. Aí quando dá aquele close assim no rosto dele, começa a ficar pulando o olho, é uma coisa muito bizarra, se você notar. É verdade. Parece que ele tem uma tensão muito bizarra assim no olho dele. É verdade. Tá muito nervoso. É uma doença? Cara, Olívia, isso aí, né, defeito genético, coitado. É, eu ia ter aspas ali, você tá xingando ele. Eu posso usar o humor negro aqui no podcast? Pode usar tudo. Então, quando ele foi enforcado, acho que pulou a primeira coisa que pulou pra fora foi o olho, tadinho. Tá, e aí outros jogos que vocês odeiam? Ou... Bom, o Fernando vai começar, que senão ele vai bater em mim. Fala em um cada um. Eu posso falar um que a Lívia não estava querendo deixar eu falar, né? Não, você fala de Metal Gear. Beleza, pode falar. Não, eu não vou falar de Metal Gear ainda. O que eu vou falar, na verdade, é Dead Rising, cara. Não pode falar mal, mano. Tem zumbi, é jogo de respeito, acabou. Dead Rising? Não, exatamente assim. É, Dead Rising é aquele jogo de 1 milhão de zumbis no shopping. É o do shopping. E, cara, é um jogo muito ruim. É muito caro, minha opinião, mas eu achei ele muito ruim. Porque é um jogo que você tem que decidir o que você quer fazer. Ele tem tempo pra tudo. Você pode salvar os reféns, ok? Você tem tempo pra salvar eles. E aí você, além diferente. Pra você salvar ele, você tem que levar ele lá na puta que pariu. Só que é um jogo muito... Ele te dá muitas coisas pra fazer, só que com o tempo. Então você não pode fazer nada. Você tem que sempre estar olhando ali no reloginho, como é que tá. Sempre tá e onde você tá no mapa também. Ah, sei lá, eu vi o jogo, zumbi. Tu pode pegar coisa e matar tudo, só pode ser bom. Não, eu concordo com o Fernando. É muito divertido, sabe? Só que como jogo mesmo, até a jogabilidade é uma coisa horrível. Tudo bem que ele foi um dos primeiros jogos a ser lançado pro Xbox. Não é desculpa. Não é desculpa pra ser ruim. Tá? Não é desculpa. Porque os jogos daquela época já tinham um sistema melhor. O sistema de mira dele é muito horrível. Tem que ter muita paciência. Eu desisti de jogar sem completar quase nada dele, porque não realmente não curti jogabilidade. O legal do jogo é você matar 1 milhão de zumbis. Só que para por aí também, porque o resto é um saco. Não, o que eu gostei nesse jogo, a única coisa, e para por aí, não é nem matar zumbi, sabe? É você poder pegar um cabide e tacar no zumbi. Isso é foda, sabe? Você poder pegar várias coisas do cenário, coisas inimagináveis, e tacar no zumbi. Tipo, é porque é realmente como isso seria na realidade. Pô, você tá numa invasão zumbi, você não vai procurar armas e munição pra, sabe? Tudo que tiver na sua frente, você tá tacando em cima. Você tá numa loja de lingerie, né? Uma calcinha ataca no zumbi, sabe? Lógico que não dá pra fazer isso no jogo, mas seria legal se desse. Eu, na minha opinião, tocaria uma TV e um videogame em cima dele. Ia ficar muito Abson. Não, tá videogame bem. Não. Videogame não. A gente guarda. Ah, a gente tem dó, né? Pô? Ah, e sobre o Dead Rising aqui, eu tenho certeza... Vocês estavam comentando sobre matar zumbis, usar qualquer coisa. Six está tremendo pra falar que já tem um jogo pra isso. E se chama Left 4 Dead, não é isso? Mas esse é bom, não que, fala mal. Exatamente, não, que é a mesma coisa. Ah. É exatamente a mesma coisa de Assassin's Creed. Um era estranho, ruim, bugado. O 2 é exatamente o que o 1 queria ser. Tudo que os fãs reclamaram do 1, o 2 foi lá e arrumou. Mas aí agora eles vão lançar o Dead Rising 2, né? Que aí já tá começando um hype foda, porque vai poder ter combinações de armas e parece que eles deram uma refinada em algumas coisas. Só que ainda tô com o pé atrás, porque o 1 me decepcionou muito. Vamos aguardar. Muita coisa que... Lívia, o seu jogo de ódio? Tem um jogo que eu gostava pra caramba na minha infância, na verdade, todos os jogos da saga Sim. Sempre adorei, sim, The Sims, Sim City, Sim Ant, Sim Earth. Eu sempre gostei. Sim, Fara. Mas eu nunca gostei de quando eles tentavam inovar e dava fail no negócio. Uma das coisas que mais tentaram inovar e foi muito fail, inclusive muito mais fail do que The Sims 3, que eu acho uma porcaria completa, depois eu comento também, foi o The Herbs, Sims in the City. Eu não sei se vocês lembram, era um jogo... Caraca, eu não tenho nem ideia de que jogo é esse. Eu sei. É, só fã mesmo, pra aguentar essas merdas. Tem pra PS2, tem pra PC também, se não me engano. Tem pra tudo. E ele é um jogo, basicamente, em que você é um jovenzinho. Você porque tem sua tribo. Ninguém que joga videogame, ou seja, você pode ser o emo, um você pode ser o roqueiro, um cara que gosta muito de punk rock, ou você pode ser um cara que adora hip hop. E eles, inclusive, colocaram skins do Black Eyed Peas lá, sabe? Tinha uma Ferg lá no meio, era bem bizarro. Amo. E você vivia no apartamento. Tabu. Inclusive, se eu não me engano, esse jogo lançou antes mesmo do Apartments Life, que era a expansão do The Sims 2. Pra você andar era terrível, não tinha como andar, era impossível você andar naquele jogo. Você tinha que mexer o analógico de um jeito, sabe? Que o Sim não andava pras laterais. Então você não andava direito. Você se sentia num NES, era muito ridículo, era horrível. E as músicas eram ridículas, não combinavam com o local. Tinha um local que era pra otakus. E quando você entrava no local da tribo otaku, por exemplo, você tinha, assim, um espaço pra comer sushi. Acabava por ali o negócio, sabe? Então, o que mais eles fazem, né? O otaku só come sushi. É só sushi. É lógico. O que o otaku vai fazer, né? E era ridículo, porque as roupas eram ridículas, a jogabilidade era ruim, pegaram músicas que não combinavam com o cenário, tipo, os otakus tinham umas músicas que podem ser tudo, menos J-rock, J-pop, anime music, tudo menos aquilo, sabe? E, nossa, a cara dos personagens também era horrível. E você podia fazer o seu personagem com a sua cara, porque esse foi um dos primeiros jogos a ter o iToy. Então, quando você usava o iToy, aí sim, dava um monstro, dava uma giringonça, um mutante. Mas aquele bicho não era você. Cara, se você jogou e se acha feio porque jogou aquele jogo, meu, você não é feio, você é lindo, sabe? Aquele bicho é um monstro, aquele bicho... Não exatamente, você não é feio, né? Tá talvez você não seja tão feio quanto no jogo. Jogo de menina, Lika jogou também, prova tudo. Fernando não. Não, eu joguei porque eu sou fã de sim. Mas bom, eu não consegui jogar aquilo até o final. Eu joguei até a parte da Tribotaco e falei, ah, vá. Aí eu joguei o jogo pela janela. Sem brincadeira. Eu joguei realmente o jogo pela janela, porque na época não tinha um prédio aqui na frente. Era um terreno baldio. Então eu pegava e jogava o CD que eu não gostava. Ia lá e jogava. Você é minha vizinha. Você é minha vizinha. Joguei uma TV também, um terreno baldio aqui perto de casa. É verdade isso. Nossa, que ninguém ia jogar isso. Também não. Parabéns. Eu mesma não ia jogar. Alguma coisa me falou, joga pra você falar mal no cast, sabe? Pra ninguém sofrer o que você sofreu. Não, imagina a cena. Deu muita raiva. Mas pode falar mal de mais algum jogo? Pode, pode. Fica à vontade. Olha, libere seu ódio, vai. Não, sim, pode falar. Calma aí, calma aí. Antes de vocês falarem, eu queria só... tô louco pra ouvir os argumentos contra, do Fernando contra o Metal Gear. Por favor, fale agora. Sério, eu preciso ouvir esses argumentos. Da Lívia contra o Chrono Trigger. Eu acho que... Não, eu gosto de Chrono Trigger. Eu falei brincando. Ah, bom. Na verdade, eu não tenho... Sabe, eu não odeio Metal Gear. Eu só não sou fã da série. Por quê? Não jogou? Só pode? Não, já joguei um pouco, assim. Só que não é uma coisa que me cativou muito. Porque não jogou direito. Acabou. Eu não joguei também. Não está sozinho, Fernando. Não pode não gostar do jogo, né? De Metal Gear, realmente, não tem como, lindo. Não tem como. Uhum. Ensina Splinter Cell pra ele, então. Ah, não. É Splinter Cell, sim. É jogo de espionagem de verdade. Meu Deus do céu. Eu sabia que ele ia responder isso e eu queria que ele não respondesse isso. Oh, lindo. Agora. Assim, deixa eu pensar que também tem outro jogo que eu não gostei. Tem que falar desse jogo. Genial. Acho que todo mundo, quando era criança, também gostava muito de Harvest Moon. Acho que todo mundo jogou. Ah, é jogo de menina? Não dá. É, eu joguei é bacana, quando era mas grande. É um jogo de menina. Eu acho que não foi todo mundo que jogou. Não, tem que jogar. Tem que jogar. Harvest Moon é um clássico. E eu adorava Harvest Moon pra Super Nintendo. Adorava. Eu passava dias no Super Nintendo da minha amiga, porque ela morava na frente de casa. E eu dormia na casa dela só pra jogar isso. Nossa. Fernanda, se você estiver ouvindo, eu gosto de você, tá, querida? Mas Harvest Moon, você sabe. E, bem, eu estava lá jogando Harvest Moon feliz na minha infância. E quando eu cresci mais um pouquinho, lançou Harvest Moon, A Wonderful Life Special Edition pra PlayStation 2. Olha! E eu falei, cacete, o Special Edition, você pode ser uma menina. Finalmente. O que não me falaram era que a edição de PlayStation 2, você só pode ser a porra do menino. Sim. Aí eu comecei a jogar com o menino e falei, ah, beleza, tudo bem, né? E falaram que tinha um personagem, uma personagem especial que você poderia habilitar pra poder casar. Aí eu, nossa, que foda, eu vou casar com a mina mais difícil, que ainda é a menina especial, né? E aí me habilita uma criança. É uma criança, gente, você é um pedófilo, você dá florzinha pra criança. Aí quando a menina cresce no ano seguinte, ela é pré-adolescente, pedofilia exposta num jogo de videogame. No Play 2, Harvest Moon. É a culpa dos videogames, Harvest tudo. Moon. Tudo culpa do videogame. Até aí, tudo bem. Tirando a parte de que o seu dia, pra você terminar o seu dia, você gasta 30 minutos do seu dia na vida real e que cada mês de lá não tem 10 dias igual o... Ele tem 10 dias, então você acaba gastando muito tempo do seu dia pra acabar cada mês. Tamagotchi Feelings. Quase, né? Exatamente. E o pior de tudo, Japão? É que são 6 anos de jogo pra você terminar o jogo e devolver a fazenda pra não sei quem. Ai, meu Deus. Sério? 6 anos de jogo. 6 anos. Eu consegui jogar 4 anos do jogo pra saber o que acontecia no final. Palmas muito altas. Palmas. Merece, né? Eu joguei 4 anos de jogo. Estava lá com a minha vaquinha, com o meu cavalo, toda feliz na minha fazenda, com o filho. Eu sei porque tu parou de jogar, porque tu descobriu Colheita Feliz do Orkut. Tá jogando hoje feliz. Não foi por causa disso. Foi porque meu irmãozinho pegou o memory card e deletou os 4 anos de Harvest Moon. O jogo era ruim. Olha, ele te salvou disso, você tá reclamando. Ele não me salvou, não. Porque eu ia pegar, sabe, e fazer um review ou qualquer coisa assim pra um site chamado HM Farm. E eu tava, assim, super feliz, né? Porque eu ia dar dicas do jogo e tal. Só que... Que merda, sabe? Eu perdi tudo que eu fiz no jogo. O jogo era uma merda. Eu casei com uma criança. Sonho de Michael Jackson. Eu peguei uma menina, Fernando. Olha só, olha que vocês têm em mão. Vocês têm em mão ali falando, eu casei com uma criança, eu peguei uma menina. casei com uma criança. Eu peguei uma menina, Fernando. Peguei uma menina. Não, Fernando. Fernando. Olha os brilhando aqui. Fernando. Ele chegou e falou no cast de Batman, sabe o que, meninos? Não, não. Você já me sacaneou com isso, então agora vou dar... Ele falou, eu tenho tesão em ser Batman porque você dá uns agarrões nos inimigos. Pô, Fernandão, agora vai virar Fernandão. É tudo questão de contexto. Fernandão. Olha que absurdo. Quem vai me apoiar no GTA? Tem qual? Algum... Eu apoio. Apoio não, GTA não. 4 é uma porcaria completa. GTA 4 é muito bom. Cruzada. Não, não, cara. Você tá completamente errado. GTA 4 não. É bom. Não, é muito, e não tá errado, porque tudo que eles prometeram pra GTA 4 era... Eles prometeram um cenário 4 vezes maior que San Andreas. Possível, né? E ele é metade de San Andreas. E San Andreas é só uma cidade do GTA San Andreas. Não, San Andreas é um mini estado com 3 cidades. O Liberty City 4 é só uma cidade com 3 ilhas. É bem diferente. Meu, o mapa de GTA San Andreas é gigante, enorme. Isso é verdade. Claro, tem uma highway de 50 quilômetros sem nada do lado. Assim é fácil. Sim, é mó da hora você pegar o jeep e começar a dirigir por lá. Sim, você fez muito legal, mas isso assim é ficou muito fácil também fazer um mapa grande. Ah, não, isso calma é verdade. Aí você tá comparando um PlayStation 2 com um PlayStation 3, com um Xbox. Não, eu não estou falando sobre processamento, estou falando sobre programação em código. Eu estou falando de promessas. Promessas são cumpridas, vai cobrar do Peter Moliné, porque ele tem muita coisa mais que deixou de cumprir do que a outra pessoa. Ah, mas esse aí a gente tá acostumado já, né? Isso aí todo mundo já sabe. O Peter Moliné falou, ah, ok, beleza, então. Ah, e também o jogo não ter todas as promessas cumpridas não quer dizer que ele é um... Não, todas? Jogo. Não foram só. Foi assim, todas as promessas, nenhuma foi cumprida. Todas. Ah, não, não. GTA 4 tem a cidade mais viva. É lindo, é lindo. Queria morar em Liberty City. Nossa. Também, cara, muito foda. E é muito legal. Andando naquela rua, hein? Ah, pelo menos são baratinhas. E você pode atropelar que ninguém se importa depois. Não, legal é que você tem que atropelar, né? Pode ter a 4 por causa do que eles prometeram e por outro motivo muito pessoal também. Ah, não, aí agora sim estão chegando ao fundo da questão. Aí. O motivo pessoal é importante. Por não favor. Tem jatinho. Como assim não tem jatinho em GTA 4? A melhor coisa de GTA San Andreas é você fazer o código do jato, subir no jato e ficar andando de jatinho por aí. É, tem só aquele helicóptero. Só tem, helicópteros. Né? E agora, Rodrigo? E agora? Onde está o seu Deus? Tá, mas e a graça de voar num jatinho se só tem 3 ilhas? Não, o helicóptero tem uma coisa de legal no modo online, que é você pegar o seu amigo, colocar dentro do helicóptero e falar, vamos andar juntinhos, vamos pilotar helicóptero juntinhos. Ou pular no paraquedas do episódio From Liberty City. Mas enfim, é foda e acabou. Morri, ponto final. Aí quando você vai no mar, sabe, do GTA 4, aí você joga o seu amigo lá do helicóptero, cai todo mundo do helicóptero, e quando isso acontece, o seu amigo tem que nadar tudo aquilo pra voltar pro lugar onde tava, porque você não pode morrer afogado. Então você tem que ficar lá com o botãozinho, tadinho do seu amigo. Mas é a melhor coisa que tem que fazer no modo online. Eu disse, é foda. Você paga é foda, 150 reais no jogo pra afogar seu amigo. E fim, acabou. É bom. Pra fazer é bom, na vida é real, né, meu? Pelo menos as pessoas morrem afogadas. Peraí. É verdade. Estão se contradizendo como Assassin's Creed é ruim porque morre afogado. E do GTA é ruim porque sabe nadar. Eu estou caindo fora. Beijo. Não dá bola. Não, e Assassin's Creed é diferente, meu. Você é um assassino lá no GTA, você é um Zé Mané, sabe? São opiniões diferentes. Frajola. São jogos diferentes. Ace Attorney. Então tá, gurizada. Muito obrigado pela participação. Mandem um recadinho lá, né? Obrigado pela participação. Desculpem as brincadeiras. Foi divertido e delícia falar com vocês e rir também. Querem mandar o jabazão aí dos casts, das coisas? Falem. Pode mandar o... Tadinho do Fernando. Agora ele vai fazer merchandising de uma coisa que não voltou. Ele é que não voltou ainda. É. Então, o Fernando ele não vai falar porque ele está com vergonha de falar, mas vocês podem tentar acessar www.nowloading.com.br. Da época que você está acessando, é capaz de você conseguir entrar. Então, sei lá, né? Se você está no passado... É, vai acessar todo dia que o dia você consegue. Isso. Exatamente. Apertando F5 aí, filhote. E você também pode acessar, no caso de você não conseguir acessar o download, mais visitas pra mim, você pode acessar o fishonmailed.com.br. É só tu fazer missionfailed.com.br, trocar o S pelo M, que tá tudo certo. Fishonmailed. Metal Gear, né, cara? Lá tem podcast, não tem erro. É um nome difícil, mas não tem erro. Quem jogou Metal Gear Solid 2 conhece. Fernando nunca entrou no site, então. Entrou no meu blog. Mas é isso. É um podcast de meninas gamers com notícias, colunas e blá blá blá. É tipo um Super Controle, só que com meninas paulistas e com uma de Uberlândia. Muito mais sexy. E nisso concordo. Ah, oh, sim, Fernandex. Mas calma aí, agora é uma coisa fora de cast. A Lívia tá com o Fernandão, tá? Sim. A Gegé com o Slash. Sobrou uma garota. Agora. E agora? Não, calma aí. Calma aí. Tem a Suzy, que não tem ninguém. Ah, tem outra. Porém, olha só, a Suzy. Né? E tem a Bárbara. E tem a Bárbara também, que ela é de Uberlândia, só que ela tá namorando com o Bode de Boi, né? Que é do Snake in the Box. Ah, Suzy. Suzy com o Frajola do Super Controller. Campanha agora no Twitter. Suzy e Frajola. É, eu vou fazer uma campanha. Suzy e Frajola. Vou começar a tuitar com essa tag agora. É. A questão é, ela conseguiu derrotar a The Boss? Então, ela... É o mínimo que o Frajola quer. Olha só, já era. Já perdeu, então. Tá difícil de encontrar. Fernando, você já derrotou a The Boss? Você derrotou? Ah, mas eu não tô interessado no Frajola, não. Não, mas pra ficar comigo também, e aí? Olha, não faz o meu tipo, infelizmente. Que absurdo. Mentira, lindo. Você já derrotou? Que absurdo. Muito mais coisa. Oh, sim. Então nada de Frajola pra você. Não, não. Mais um fora. Tudo bem. Então tá, gurizada. Obrigadão aí pela participação. Um beijo na alma. Pois é, né? Valeu, então. Beleza. Obrigado. Valeu aí pelo convite, pessoal. Beijão. Beijo. Beijo. Bom, eu ia falar de um jogo, mas não é novidade nenhuma que eu não gosto de GTA. Então, como é a parte 2, não vou citar ele. Eu não tô lembrado se no primeiro cast nós falamos, eu citei ele. Six já sabe, porque olhou pra mim e sorriu, né? O accent. Não sei se eu cheguei a citar no primeiro. Então, cá estou para... Como é que eu vou explicar? Indignação com a união de dois mundos. De dois mundos. Um crossover muito bom. Exato, um crossover. Ai. Da saga que eu mais amo no mundo dos games, Disney. Final Fantasy. Disney tu ama. E unindo o mundo da Disney que eu nunca fui. Matheus, prepara o tijolo. Matheus, prepara o tijolo. Por quê? O que jogo? Deixa claro, argumentos bons. Tá. Tu chegou a jogar? Kingdom Hearts eu tenho um e o dois. Tá. Esfrego na cara. Não, a pergunta é, chegou a jogar, não chegou a ter. Não, eu joguei tudo. Tu sabe muito bem que tu me passou o teu save. Ah. No momento que ele enfrentava Sephiroth. Tinha musiquinha e tal. Aí tinha lá Senhor Pateta. Senhor Pato Donald, e não lembro que diabo era o outro, enfrentando Sephiroth. O mundo que eu respeito tanto que é o... Sephiroth fodão, olha aí. Unir um mundo sério. Com o mundo sério da Disney. É. Que é Final Fantasy, que é o mundo sério que eu acho que é Final Fantasy, que é minha paixão, com um mundo que é infantil, é gay. Gay. É gay não digo, mas infantil e... Frajola, tu gosta do Cloud e da Ares, né? Tá. Que esse? Eu não vi essa cena no 2, mas hoje eu passando por YouTube, vi uma cena que Cloud encontra a Ares. Aconteceu isso no Kingdom Hearts 1? Sim, acontece no Kingdom Hearts 1. A cena é que todo e mundo sonha. E o teu namorado? Lembrei! O teu namorado? Lembrei! Que não é nem... Eu vi na Game Trailers hoje, uma homenagem que fizeram a Final 7 e botaram, os fãs gostariam de ver Cloud e Ares de novo juntos? Sim! Kingdom Hearts! Kingdom Hearts! Pateta e Pato Donald dançando. Que linda! Que não sei o quê! Que linda! Quors! Toma aí, Frajola, homenagem Pateta. Toma! Pra Ares. Pateta e Donald dançando. Só isso. Mas aí que tá o problema? Qual é o problema, Frajola? Jola, me diz o problema. O mundo sério de Final Fantasy me mete o universo da Disney. Não que o jogo seja ruim ao extremo, mas o que me levou a ter esse ódio foi a união desses dois mundos, que é Final Fantasy, então, tá. com o mundo Disney, que é infantil. Fãs, cólera do dragão no Frajola. Até eu comentava com o Matheus essa semana sobre o Kingdom Hearts, né? Eu tenho uma opinião que é uma opinião, ela de longe não é tão radical quanto a do Frajola. Eu acho assim, ó, que fica estranho misturar Final Fantasy com Disney. Tá. Eu acho que, tipo assim, ver o Aladdin com o Sora ou com outro personagem que aparece muito, eu acho bizarro, assim, vendo assim, eu acho bizarro. Mas na série tem duas coisas que me agrada bastante, que me faz ter muita vontade de jogar, e o Matheus me disse que tem que entrar no clima que dá certo. Jogabilidade. E os personagens criados pra esse jogo, destaque, Organization 13, eles são muito fodas. Cada um tem o seu carisma. Os personagens criados para o jogo são muito fodas. Muito fodas. Tá, então, o que eu citei aqui, eu coloquei a minha opinião, não é nada relacionado ao que tu tá falando. Pra falar, mas Final Fantasy tá num mundo só, Traversal, enfim. Ah. Os personagens principais não são de Final Fantasy. São personagens do Tetsuya Nomura. Os mundos são da Disney? São da Disney. Tem um mundo que é Final Fantasy, que é Traversal, que tem o Cid, tem o Leon, teu namorado, tem a Ares, e no Coliseu do Hércules tem frente ao Sephiroth. Enfim, não tem nada demais. Tu não vê o Aladdin brincando com o Sephiroth, não te preocupa. Só um pequeno spoiler. Mas tu vê o Hades brincando com o Auron no final dessa. Eles chegam a explicar por que tem esses dois mundos juntos, simplesmente as coisas são naturais. Precisa e tal. Dizer, é a criança que vai jogar? Ah, tá bom então, o jogo mais vendido do planeta do mundo Terra. E aí, tu quer falar mal dele? Tá querendo falar o quê? Os argumentos não. Os argumentos, notas ótimas, reviews perfeitos, todo mundo joga, todo mundo tem. E vai sair o 3 pra PlayStation 3, e saiu um monte de jogo, saiu pra PSP, saiu pra DS. Sim. No momento, sim. No e momento. Aí, tu quer falar mal? Nada que pelo menos que não é uma farsa chamada GT. Beijos. Ah, sim, meus amigos do Super Controle Podcast. Chegou a hora da entrevista internacional. Tive o prazer de conversar com essa lenda. Entrevistei Unbow. Sim, Unbow, amigo. Você ouviu bem. Pra quem não sabe, ele é diretor de vários filmes, né? De videogames como Alone in the Dark, Blood Rain, Far Cry, House of Dead, Postal. Vários outros, no caso, né? Mas conversei com ele, né? Pela internet, Lanzonet. E ele é muito querido respondendo essas perguntas. Então vou fazer aquela coisa básica, Glória Maria entrevistando Fred Mercury, né? Eu vou falar a pergunta em português, aí ele responde em inglês e depois eu traduzo pra vocês. Certo? Então lá vai, começando. Então tá, senhor Unbow, vamos começar com as perguntas. Quando tu começou a jogar videogame e o que tu jogava quando tu era criança? So, when you start to play video games and what video games you already played when you were a kid and... Yeah, we started, I'm born 1965, and first there were no video games, basically. We played on our TV, like that tennis game, where you play tennis back and forth, and yeah. You had two, like... I think it's Pong. Yeah, exactly. Yeah. And then you have... then I got a Commodore PC, Commodore 2000, and I played a lot the game Asteroid. Asteroid, well, one of the two, but it was basically you shoot the whole time planets and asteroids in pieces, and you are in the middle of the frame, and you only turn, basically, they're all coming into your direction from all sides, and you have to shoot them. Ele falou que quando ele era criança, ele tinha ele jogava bastante naquelas TV, era uma TV que já vinha com... Que era tipo um Pong, né? No caso, ele falou tênis, era um Pong. E depois ele tinha um Commodore, aquele videogame antigão lá. Videogame de madeira Feelings. E ele jogava bastante Asteroids ou Meteor, que é basicamente o mesmo jogo, né? Só muda o nome e o estilo, assim. Que é aquele de dar tiro, que tu fica no meio lá e destrói todos os outros meteoros. Yeah, I was really addicted to that. I played that for months and months and months. And then there came a phase where I played a lot of pinball wizard, yeah, pinball. Pinball's but and then later when the first like consoles came out, I lost a little track because I kept playing only PC games, and then really late I bought the Xbox. This was it. So till today, I don't have a Sony PlayStation or something. I have only an Xbox. Então ele falou que ele depois disso ele ficou viciadaço, jogava muito pinball nos bares mesmo assim. E depois desse Commodore ele perdeu, né? Não ficou mais acompanhando assim os videogames e tal. Ele só jogava jogos no PC mesmo. Aí depois ele comprou um Xbox. e ele ainda tem o Xbox, ele joga o Xbox, e ele disse que ainda não tem um PlayStation, nenhum tipo de PlayStation. Então ele só joga no PC e no Xbox. E hoje em dia, quando tu não tá dirigindo, o que tu costuma jogar desses jogos mais atuais? Normally, when we are like in groups of friends, we play more sports games, like Speed Racer, like where you drive against other people, or you play golf or basketball against other people. So it's basically ego shooters. I really play rarely, and if then, then alone, not with other people. Yeah. Ele falou que ele costuma jogar jogos de esporte, jogos multiplayer, né? Quando ele tá junto com os amigos e tal, eles jogam jogos de corrida também, tipo Speed Race, eles jogam um contra o outro. E mais esportes, assim, jogos em primeira pessoa, assim, ele costuma jogar quando ele tá sozinho. I play a lot, like, stuff what I research games, where I maybe try or want the video, the film rights to. And, of course, I played whatever, Alone in the Dark, now also the fifth installment of Alone in the Dark, and yeah, Blood Rain, Post, Far Cry, Dungeon Siege. My favorite games were Hitman, Silent Hill, but I didn't get the film rights to this game. They got made by other people. So and right now I'm looking into Obscure. Yeah, you know that. Yeah, and in earlier times I played Fear Effect, but Eidos didn't come up with a new game, and then I played also for research, basically. Então, ele disse que ele não costuma jogar muitos jogos, ele costuma mais só pra pesquisar, pra fazer os filmes deles, né? Pra achar personagem interessante, história interessante. Então, ele falou que ele jogou todos, obviamente, os jogos que ele fez os filmes, né? Alone in the Dark, Blood Rain, Dungeon Siege e outros, né? E os que ele não jogou por causa dos filmes, que ele, coisa que ele jogou mesmo foi o Hitman, que ele gosta bastante, e o Silent Hill, que ele não conseguiu os direitos pra fazer o filme, e ele Fear Effect também, e ele cita o Obscure, que agora ele tá pesquisando pra tentar conseguir os direitos de um filme pra tentar achar uma coisa interessante. Então quer dizer que tu joga basicamente pra pesquisar os personagens e história pra ver se eles encaixam num filme que tu possa produzir. Yeah, exactly. It's like, for me, it's then half business, yeah? When I think, okay, this is a game what has enough fans around the world, so it would be interesting to make a movie out of it. Then I look deeper into it and look out for an interesting character, interesting story, storyline. And some games, they just have only an interesting, let's say, character, like Blood Rain. Yeah. I think the game is not really good, but the Blood Rain character is really good. Então, ele repete que ele joga basicamente pra procurar os personagens, pelas histórias e tal. Ele vai pesquisando bastante pela história e pelos personagens interessantes. Até ele cita Blood Rain aí, que ele disse que o jogo não é muito bom. Ele admite, né? Mas ele achou a história do personagem muito interessante, daí por isso que ele fez o filme. Né? E qual é o pior jogo que tu já jogou na tua vida? I would say the worst game and still my favorite movie I made out of it was Postal. So I think Postal is the game is not only slow, but it's also like yeah, a little, it's kind of absurd to play sometimes, and nothing really works. How you come from, like from A to B, and so on. There are, I think, also some development, like mistakes in the game. But still, because it's so totally ridiculous, I think that it's fun and that it's interesting. And it was the reason I made a movie out of it, because I felt here is an opportunity where we could make a video game-based movie what is a comedy. Então olha só, ele fala que o pior jogo que ele já jogou na vida dele foi Postal, que ele mesmo fez o filme porque o jogo é divertido, é engraçado, né? Que ele pudesse fazer uma comédia com o jogo, mas o jogo em si é ridículo, é muito estranho, é totalmente insano. Ele disse que a movimentação é péssima, então ele odeia o jogo, mas ele fez o filme mesmo assim porque ele queria fazer um filme de comédia, ele queria ter uma chance de pegar um jogo pra fazer uma comédia. Mais uma pergunta agora então, e qual jogo tu gostaria de fazer um filme? Qual série, talvez, tu acha que ficaria bom na grande tela? No, I really laughed, and I think it's very filmic, basically, was the Silent Hill. The sound in Silent Hill is totally amazing, and it makes you like goosebumps, and it's really creepy. And I really, really like that game. And then Christopher Gantz made the movie, and I actually liked the movie. So I'm happy that the movie turned out good. Yeah. And, but this was something what I would love to make a movie about. And others, of course, Metal Gear Solid, I was very interested in. It's an amazing game. Yeah, and, it's amazing. Also World of Warcraft, and it didn't happen, so I look out for other games. Ele disse que um que ele quis muito fazer, mas não conseguiu os direitos, foi o Silent Hill, que ele acha o som do jogo, todo o clima do jogo muito... uma coisa muito filme mesmo, assim, né? Mas ele não conseguiu os direitos, então, ali, acabaram... O outro diretor acabou fazendo e ele mesmo, assim, gostou do filme, então, pra ele, tá tri. E outras coisas que ele acha que ficaria muito interessante, que ele gostaria de fazer, é o Metal Gear Solid, né? E o World of Warcraft. Ele acha que ficaria muito... filmes muito bons. Então, vamos para as perguntinhas finais, né? Então, quais jogos que tu nunca faria um filme, ou mesmo se tu fosse oferecido pra fazer, tu mesmo assim não filmaria os jogos aqui, não transformaria em filme? Mas there are first the things where, for example, I had the right to Hunter's Reckoning, I had the right to Fear Effect, and I never made the movies. But not because I didn't like the game, but we couldn't finance it. And in Fear Effect, Eidos also didn't came up with a new game. And with a new version. So it never happened. And Hunter's Reckoning is a game, but also a comic book and a role-playing game and from White Wolf. But they also couldn't get any new installment going. And for me, it's like a movie costs so much money. You can do this only if the video game company is doing something with it. Yeah. So if it's a dead property... it's not good. I get every day games offered to make movies out, but a lot of that games are just flops. Yeah, so and they just want that they make a movie to save their game. Yeah, to make a little more sales for the game. And ele fala que ele não filmaria, primeiramente, assim. Filmes que ele tem o direito, os direitos pra ele, que é o Hunter's Reckoning, que eu não conheço, não sei qual jogo que é, me ajudem aí, e o Fear Effect, porque ele disse que é muito gasto e não ia dar retorno. Ele disse que toda hora ficam oferecendo filmes pra ele fazer, né, jogos pra ele fazer filmes, e ele não faz, porque eles só querem que ele faça o filme pra poder vender mais jogos, pra poder arcar um pouquinho mais de lucro aí, mas mesmo assim ele sabe que não vai dar certo, daí ele não faz os filmes. Yeah, and then of course there are always that internet rumors out with that I made a Donkey Kong movie or Pong or Pac-Man and so on, but this is all, of course, bullshit. Yeah, I think I would never make a Pong movie. You know, like you know, absurd. It's absurd. And the funny thing is, like, a few people actually wrote a script. Yeah. Pong. Yeah, and I don't, totally absurd, you know, and I was laughing about it, but I think they were, like, kind of serious to do this, and this is totally absurd. E ele fala que não tem cabimento das pessoas pensarem que ele tá fazendo, que ele vai fazer e que ele nunca vai fazer. É tipo filmes como Pong, Donkey Kong. Diz que não tem como fazer um filme disso aí, é ridículo. As pessoas não se tocam que é muito idiota pensar em fazer um filme pra isso, né? Que ele faria. E disse que teve gente que escreveu o script mesmo, né? O roteiro mesmo de Pong e tal. E disse que ele dava risada porque é absurdo, né? Nem ele mesmo enxerga que isso aí é ridículo, que não tem como fazer um filme disso, né? Então tá, muito obrigado pela tua presença, pela entrevista. O cara é muito gente fina, Unibol, né? Bem querido, tudo. Então manda um recadinho aí pros ouvintes do Super Controle. Super Controle Broadcast. Here is Uwe Boll. And I'm happy to be part of the podcast today. I'm in Canada, and I'm sure I have not so good weather as you right now. Opa, e parece que ele quer mandar um recadinho para os podcasters. E aí, Uvbo, o que tu quer dizer para eles? Fachala usa GameSack, Apeso. Aê, Frajola, até o Nubol sabe que tu usa GameShark. Então tá, obrigado a todos que escutaram a entrevista aí. Abraços, Abson, como ele mesmo disse agora. Tchau, tchau, Un. Very good. Thank you. Thank you very much. Bye, bye. Então foi isso, basicamente, né? Alguém quer falar alguma citação, assim, pra eu terminar? Quero. Só citar, sem nada, eu quero. Sem argumento, por favor. Eu quero. Dead or Alive, Paradise e PSP. Tirou um na Game Entry. Um. Ah, no PSP eu queria ver como um peito de mulher. Um. Por isso? Cara, que é pequenininho, é pequenininho. Mas aí que tá, o gráfico é melhor que Play 2. Sim, mas tu nem vê o peito é dela. É melhor que Play 2. Mas vê onde a mulher e é pequena. Só gráfico. Minigames do jogo, vôlei e cartas. Um beijo. Garanto que o Dead or Alive tinha só homem, iria gostar. Oh, yeah. Iria. Então é isso, né? Terminamos com o cast. Ah. Mandem seus comentários, seus e-mails, seus xingamentos para a Frajola falando mal da Disney. Eu não sei, mas eu amei esse cast. Oh, sim. Ah. Então ficamos por aqui, mais um podcast. Abaiolo. Quando eu comprar, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar 100, não, 1000. 1000 Blu-ray do GTA 4. E vou passar com uma patrola em cima. Vou até comprar uma patrola. E vou filmar. Quero ver. Vai tomar no cu! Vai tomar no teu